Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. O que, que o titio vai ensinar? O que é isso? Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, de Xota, da sua tia Carmen, do meu lado direito, ele que chama seu toba de Tina, Wesley Zop. É o corretor, mas já acabei batizando. Mas eu gosto da desenvoltura pra cantar Tina Turner que seu toba usa. Gostou do tom? Gostei, tipo Ace Ventura. Meu Deus do céu. Caí da árvore da última vez. A Maria Bethânia Capixaba também está aqui visitando o conto do ContoCast, o podcast que ele define falando que fala sobre música e esportes de inverno. Pois é, gente. A Olimpíada tá chegando, de fevereiro tamo aí e vamos nessa. Também temos aqui a voz da ciência e da astrologia da podosfera, William Vulto, direto do Observador Quântico. Sou de touro com ascendente em AIDS. Nossa. Caramba. É um touro bem magro. Então. Parece que a ciência não é imune a tudo, não é? E se for comer essa carne, seja de camisinha. É bom conscientizar, viu, Wesley Zop? É melhor. Né? Zoofilia no sangue aí. Temos também aqui ele, o William Bonner da Podosfera, professor doutor Maurício Tesão. Ah, que delícia. Tire as crianças da sala, porque a bagunça vai começar. Eu acho melhor trazer de volta. Direto do Ultra Geek, Mega Geek. É, Supersônico Geek. Blaster Master Geek. Se tiver USB, velho, cola lá que dá tudo certo, velho. Temos também aqui a voz dele, você já escutou, a voz dele de escalador. Ele que escala a pica do Moreno, Zop, redando na trilha. Só quero deixar claro que é Moreno por causa do sol capixaba. E escala porque é grande. Exato. Não é uma atividade muito fácil. Mas quando tá lá em cima é uma vista bonita, né? Eu quero dizer que... por mais forte que estejam essas amarras aqui, daqui a pouco eu consigo sair, vou conseguir escapar desse momento. E também temos o estagiário mais lindo da podosfera, ele, Rafael Pelissari, também do Na Trilha, mas ele não tem culpa disso. É, não é culpa dele. Fala, brancada. Ah, não, desculpa, eu confundi. Pô, muito feliz de estar aqui gravando com vocês, estou com um pouco de medo de doer. Mas eu acho que no final vai dar tudo certo. A gente cospe. Eu vou com areia mesmo, não tô nem aí. Quero deixar claro que a gente acabou de sair do seminário de podcasts mais foda que o Brasil já teve e eu participei. É, ó, sabemos, mas não vamos começar a chamar você de professor Ganso. Não adianta. Eu acho que até o fim do episódio você vai. Eu só deixo um recadinho pra galera que foi lá. Desculpa. A gente vai lançar em breve aí um programa extra do Na Trilha, onde nós falamos sobre o evento, nas expectativas, como que era, como é que foi, para acontecer aquilo ali. E tivemos a participação do professor Mauri, do Ultra Geek, que está conosco aqui agora também. E vamos lançar na íntegra todo o seminário, até mesmo como um registro histórico do que aconteceu aqui no Espírito Santo, que, como eu disse, foi foda pra caralho! Então, se você não teve o prazer de ver pessoalmente essa galera do Churume, você pode ouvir aí a palestra deles, que foi sensacional. Mas, ó, quem não foi, perdeu de ver o melhor Outubro Rosa, personificado por Wesley Zopp. Foi lindo. Na palestra. Foi lindo, foi lindo. E o Wesley Zopp, a gente aqui no Espírito Santo, o que, que a gente fez? Entrou de bunda no carro. Passamos mal aqui. Passei mal, mas já vou mudar pra cá agora. Saiba disso. Bebemos cerveja. Só gelado. Eu bebi água. Vimos mulheres bonitas na rua, sou obrigado a confessar, viu, Juliana, que está ouvindo? Tinha mulheres bonitas na rua. A culpa é da polícia capixaba que não prende essas mulheres. Não, só mulheres bonitas. Não é que tinha mulheres bonitas. Vimos o Rafael, que é um homem bonito também. Sim. Obrigado, Chimales. Viu alguma Chimales? Não vi. Eu não identifiquei, pelo menos. É. O Mauri viu e pode atestar. Velho, o bagulho aí, viu, é nervoso. Você viu o Chimales? É grosso o negócio. É nervoso. É nervoso que tem muito... É nervoso. É que é grosso. Ele repulsa, né? Então... Assusta. O que, que o pessoal falou depois disso? O que, que faz depois disso, Wesley Zopp? Uma cunheta, sim. Eu não tenho outra solução. Não, mas depois... Ah, depois da depois cunheta. Depois de uma cunheta, um sexo intenso com o professor Dr. Mauri, que falou que era professor porque ensinava posições sexuais diferentes. Ensinou mesmo. Está comprovado. Só 3 das 10 que ele prometeu. Não, ainda? É verdade. O que, que acontece? Eles falam, estamos aqui no Espírito Santo, vamos aproveitar que Gabriel e... O Negão não tá aqui pra estragar. Graças a Deus. E vamos fazer um novo Churume reformular. Então, vamos para os nossos recadinhos. Mas é porque estamos aqui no Espírito Santo curtindo praias e mulheres bonitas e, por que não dizer, esse belo topete branco do professor Dr. Mauri. Sim. Que vamos esquecer deles, eles que nos ajudaram a frequentar lá a casa de Nicole Birimbau. Oh, grande Birimbau. Toca no ritmo. Belas cabaças. Te enforca naquele arame. O travesti mais gostoso aqui de Vitória, Espírito Santo, Wesley Zopp. Ainda e bem. Tomar um sorvete de moqueca. Porque só assim tem moqueca aqui, né? Exato. Muito bem. O ouvinte aí tem que lembrar que para esse podcast funcionar, você pode ajudar aí com uma doação através do chorume.com.br/esmola. E também tem que escutar os episódios. Sim, sim. Mas seria bom. A partir de R$1, você aí pode doar lá pro Churume. E com esse dinheiro, sim, a gente consome chemales, travestis e sorvetes. Não Nem é? Sempre picolés. Nem sempre, às vezes de massa. É, que é, mas sem graça. Acho que a crise chegou aos ouvintes do Churume aí. Por quê? Porque o que está acontecendo? Poucos cara? Doadores essa semana, Wesley Zopp. Ah, mas vamos. É, a gente é grato a eles também. Sim, exato. Doaram R$1.000 cada um. Poucos doadores, você que pensou em doar e ficou aí querendo gastar dinheiro com comida, saiba que fez. Pagar o aluguel? Saiba que fez falta pra gente aí. O seu dinheirinho. Mas Wesley Zopp, como você acha digno elogiar esmoleiros que doaram essa semana? Uma semana difícil. Uma semana que passou outubro, dia das crianças, dia feriadão. De Nossa Senhora, feriadão, finados. Onde você tem que presentear todo mundo aí? Aniversário da minha tia Regina. Exato. Engraçado, aquele strip lá foi... De tirar o chapéu, hein? A performance dela, apesar de 86 anos, continua... Tá bem. Tá bem, vamos tá falar bem. Assim, tá bem. Exato. Não chega a ser um negócio assim, como eu vou dizer, pornográfico. Não, né? Não é, mais artístico, né? Sim, sim. Também achei. Tirar a calcinha com o andador, passar o andador no meio das pernas, falar, me come, seu puto! Não, não é pra qualquer um mesmo. Não, não, não. Isso é arte. E como você acha que é a maneira mais correta da gente elogiar nossos boleiros nessa semana, Wesley Zop? Tava pensando, outro dia eu tava numa reunião com o Beto Carreiro, no caso numa mediunidade. Ah, sim. Ele falou, ninguém mais elogia as pessoas com o nome de provedores antigos de e-mail. Ah, ninguém, faz muito tempo que eu não vejo a pessoa elogiando. Faz tempo que eu não passo na frente de uma construção assim e os pedreiros me chamando por nomes de provedores antigos. Faz tempo mesmo. Não é? Perde-se, acho que sai de moda, né? Perde-se a essência da humanidade. Exato. Né, os princípios básicos da ética, normativa, moral cristã. Está se perdendo, cara. Então vamos resgastar isso aqui hoje, Wesley Zop. E o que você tem a dizer, então, do nosso esboleiro Jean Carlos Sabalves? Ele é um iTelefônica. Porra, iTelefônica. Por que, Wesley Zop? Porque o iTelefônica chegou pra mudar todos os que tinham ali, cara. Exato, não tinha aquele barulho infernal do modem. Você tinha a opção de desligar o barulho. Era até bonito ali, a estética dele era diferente. Arredondado, as bordas arredondadas, igual sim, as bordas de Giancarlo Sabalves mesmo. Exato. O que falar aí do nosso espírito santense aí, Cláudio Piccoli? O Cláudio Piccoli é um... Picoludo, o... sim. Não, sim, mas isso não é nome de provedor. Não é. Ele é um... Poderia ter sido, hein? E-Best. Oh, E-Best. Amarelado por causa ali da... da gonorreia. Da hepatite. Ah, também. Sim. Sim. E uma bola vermelha em cima ali pra identificar o botão rec dele. Ah, aí. Sim, é o botão que a gente aperta nele. Exato. Né? Muito bem. O que falar de Ivan Constantino, Wesley Zop? Ivan Constantino é o Ig. Ig? É, um cara aí... Que... Clássico. Clássico, todo mundo usou. Sim. Todo mundo usa até hoje. Mas agora alguns pagam. Agora alguns pagam. É. Quem não usa tem que correr. Não, peraí, também não. Não, não é assim. E o nosso último de hoje, Caio Patrício. Caio Patrício é um que desbravou tudo aí nessas internet, que é o BOL. Ah, desbravou a internet gratuita. O clássico BOL aí. Em épocas, em mundos, onde se valoriza o América Online, Universo Online, Não. Veio o BOL, Brasil Online. Exato. E você, Douglas, ainda tem um e-mail do BOL? Eu ainda tenho um e-mail do BOL, vou mandar um e-mail para Caio Patrício, em homenagem a isso. É uma boa. Elogio. No seu e-mail. Esses foram os nossos esboleiros. Se você quer ser semelhante a provedores antigos de internet, semelhantes aos nossos esboleiros, doe lá no chorume.com.br/esbola, ou então você pode nos ajudar através da nossa lojinha no chorume.com.br/lojinha, onde lá a gente tem Connectors para vender. Camiseta em promoção. Camiseta sem promoção. Camisetas em lançamento. Tudo convertido para o consumo de travestis e sorvete. Nada, Wesley Zop. Eu digo, nada vai para equipamento. Ainda bem, né? Nada vai para a PAI de doação. Não, nem tem porquê. A CD Teleton, fodam-se, a gente manda para eles. Teleton, ainda vou falar aqui. Umas coisas que eu penso da Teleton. Ah, não vai falar hoje. Hoje eu não vou falar. Fica um mistério. Porque não tem a ver com o episódio. Não, né? Tem. Não é tão engraçado, é sério. É sério. É denúncia. É denúncia e alerta. Então vou falar aqui. Não fale hoje. Hoje eu não vou falar. Tudo bem, deixa pro episódio. Denúncia. Boa. Vou até anotar aqui. E você pode também ajudar o nosso... O Chorume a crescer aí lá no iTunes. Você instala o iTunes no seu computador. Se você já tiver um aparelho... Apple. Ele já é nativo? Ele já é nativo, você só vai lá, procura Chorume na categoria podcasts. Chorume com X e E no final. Isso. Você vai lá, dá 5 estrelas, faz um comentário e aproveita também vai lá e faz isso aí com o Ultra Geek, faz com o CoutoCast, com o Observador Quântico e faz lá com o Na Trilha também, pra ajudar essa galera sensacional que está aqui hoje. Então vamos lá pra nossa leitura de e-mails e comentários. Vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários, começando com o primeiro comentário lá no episódio 108, Músicas para Curtir uma Fossa. Professor Maurinho, que tem uma vida feliz, não sabe do que eu tô falando, mas tem momentos, professor Maurinho, que você, por exemplo, vai, sei lá, para Araponga, Paraná, tentar comer pessoas. Tentar um coito. Tentar um coito não dá certo, você fica triste. E até mesmo interromper sonos de crianças. Exato. Mas isso é hipótese. Não. Se um dia eu passar por isso, hipoteca, eu converso com vocês. Nós vamos saber. E daí hoje, você que é um cara de das tecnologias, sabe que você pode tocar músicas até em celular. Não sei se você tinha essa informação. Eu ouvi dizer. Então, daí você pode colocar músicas lá que te deixam mais tristes ainda do que você já estava. Por quê? Porque isso é curtir uma fossa. O primeiro comentário foi dela, Aline Santos, conhecida como Aline Salame. Sim. Lá direto de Presidente Prudente, a cidade que deve estar um calor do inferno nesse momento. Ela falou, não acredito. Mas desse jeito, assim mesmo? Talvez um... Acho que foi mais assim, né, cara? Espero que sim. É mais prudente. Sim. Quando eu era mais nova, meu sonho era cantar Total Eclipse of the Heart no Raul Gil. Porra. Nossa. Isso era um sonho de criança. Imagina qual merda a vida da menina era. Eu cantar no Raul Gil. Meu sonho de criança era ser bombeiro. Era cantar isso no Raul Gil. Meu sonho era ir pro Raul Gil. E de repente ela queria pegar o banquinho e sair de mansinha. Exato, cara. Mas voltando aqui ao comentário dela, ela fala, depois que me zoaram tanto por ter um sonho brega, acho que ela já tava prevendo o futuro aí. Provavelmente. Essa música passou a ser tema de fossa e agora vocês revelam a verdadeira tradução dela, que na verdade era uma pessoa querendo comer um boga. Isso era os olhos brilhantes. Boga ali. É o novo nome. Sim. Sim, era um ano. Boga é o novo nome pra Tina? Exato. É outro nome. É que na verdade Tina não é tão comum assim. Tina é o nome próprio do boga. Ah, entendi. Ela fala, vocês são os piores. Eu acordo na maior felicidade pra ouvir o episódio e depois me deixam no lixo com essa sequência musical. Já tinha me recomposto de todo episódio, mas aí entrou Chitãozinho e Chororó com Evidências. Acordei a casa inteira aqui chorando e cantando. Seus lazaretos. Ajoelhada na cozinha, né? De camisola, correndo, né? Com a mão pra cima. O mínimo devia ter tomado uma surra do pai e usou isso aí como desculpa, né? A pessoa chega, mete o pé na porta do quarto da mãe e já chega de mentiras. Ela deixou uma sequência que de músicas que ela ouve quando tá na fossa, mas deve ter 70 milhões de músicas. Vai ler aqui. Todas mesmo? Não, eu faço o que eu quiser aqui, penso. Desculpa. Eu, mas tudo bem. Ela fala, episódio perfeito, seus lindos, mas mandou que a música mais fossa é Você Não Sabe Amar, do Chico Rei Paraná. Siga o seu caminho, você tem aonde ir. Você tem outra cama onde precisa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não é triste. Você conhece essa música? Não. É triste por eu não conhecer. É você que sempre se gabou de conhecer todas as músicas do mundo, e aí? Do Chico Rei Paraná eu não conheço. Essa música. Conhece essa música, professor Dr. Maurício? Não tenho ideia, mas vou adicionar agora aqui no meu Deezer e vou ver toda a discografia dessa tô dupla maravilhosa. Tô sentindo um jabá da Deezer aí. cara não perde uma. Né, não. O microfone dele é um macacão de Fórmula 1. Aproveitando, acessem aí o redgeek.com.br. Vou parar de ver meu Netflix agora, do meu celular Samsung, e vou direto pro teaser. Tô trocando ele pelo um da Asus, que é muito melhor. Outro comentário do mesmo episódio de Jason Solano Spin. Ele falou, excelente seleção musical. Fiquei na fossa só por ouvir o episódio. Sempre usei a melodia da música Mentiras, de Adriana Calcanhoto, para dar notícias ruins para alguém. Exemplo, eu atropelei o seu poodle. E bati o carro no poste. Caraca, você conhece preciso a música mesmo. Preciso acionar o seguro. A letra é assim? Qual o valor da franquia? Não, ele pôs aqui, não é? Eu tava reconhecendo a melodia, mas não tava reconhecendo a letra. Essa letra não é original. É. Eu acho que tem uma coisa aí. Eu acho que gravaram a versão errada. Apenas, né? O título de crítica construtiva, senti falta de algumas canções da diva da música brasileira, Mara Maravilha. Mas é um filho da puta esse gênero. Todo episódio ele quer a música da Mara Maravilha aqui. Sempre comenta. Mas a versão de Jesus Cristo dela é de chorar. Ela fantasiada. Põe o Coruminha Iê, bem. Pelo menos o clipe é muito bom. Apresenta belíssimas letras de força como Depois Que Eu Perdi Você e Tô Carente, Mas Tô Legal. Episódio 109, que brincadeira de médico, onde só teve mulheres apresentando esse episódio. Vult, você ouviu? Ou você é um machista de merda que falou que porque não tinha Wesley Zobb você não ia ouvir? Filho da puta! Eu ouvi, pô. Desgraçado! Miserável! Acho que ele ouviu. Ah, ele ouviu. Vai embora daqui, desgraçado. Ele ouviu apesar de ser machista! Vagabundo! Comunista! É que é trefe! Mas lá tivemos um comentário de Evandrinho Depressão, diretamente do Café com Porrada. Ele falou, episódio lindo, cheiroso e incrivelmente pouco prejudicial à minha saúde mental. Só notei que vocês super valorizaram o peniscóptero, falou para as meninas. As meninas, por não ter um pênis, infelizmente. Sim. Valorizam o que, Wesley Zop? Fazer um belo pirocóptero. Pirocóptero, peniscóptero. O que é isso aqui? Peniscóptero. Eu só quero dizer que elas erraram em dizer não tem um peniscóptero, mas nenhuma delas assistiu Elvira. Pra fazer o quê? Um tetocóptero, pô. Uma biquetocóptero. Biquetocóptero. Biquetocóptero, tetocóptero, peitocóptero. Enduricaliocóptero. Mamilocóptero. Tem até em inglês, boobscopter. Essa eu não conhecia. Não é lá grande coisa, segundo o Evandro. Talvez o meu não seja grande coisa. Ele foi lá, sei lá, tô triste agora. Não é todo o Evandrinho Depressão. Né? Não, se for o Evandrinho Depressão que eu conheço, ele não deveria estar triste. Aqui um comentário também de César Teruya. Ele falou, esse episódio foi tão lindo e esclarecedor que marquei consulta completa com o ginecologista para amanhã. E nem buzeta eu tenho. É, porque a precaução é acima de tudo o mais importante, né, cara? Custa precaver. Vai lá, vai que tem um cisto, ele não sabe. Exato. Achei foda que elas mostraram que buzeta é igual a um lindo cachorrinho. E lambe a cara da gente também. Que brabo igual, né? Eu queria conhecer os cachorrinhos que vocês conhecem. Ou as bucetas, não sei. Todo mundo quer pegar, passar a mão, passear com ela por aí. Mas só quem tem sabe o trabalho que é mantê-la limpa e tosada. Ele tá falando da cachorrinha. Cachorro, é, não, pra que tosar cachorro? Ou bucetas, não sei. O cachorro passa frio, né, cara? Ah, e aí? Sim. Obrigado. Sempre achei que toxoplasmose fosse só a letra da música dos Titãs. É, legal. O que ele tá falando? É porque a Nath falou de toxoplasmose, uma doença que não... Não, perguntou o que é isso, Titãs? Titãs são gigantes da mitologia grega, cara. É porque eu não moro na Ásia, né, cara? Não conheço. Ou duas motos da Honda, Titãs. Ele tá impossível. Ninguém segura esse homem. Alguém traz o trilha mosca pra ele. O pior é que ele pega o microfone em câmera lenta, você já espera. Pra dar expectativa, pra dar expectativa. E vê uma piada em câmera lenta, assim. É slow motion. Eu acho que a piada é até boa, a expectativa que tá quebrando o momento. Último comentário a ser lido hoje aqui de Adriana Sanches, a cafeína lá do Papo Delas. Muito bem. Ela falou, que delícia ouvir essas mulheres tão gente fina. Parabéns pelo episódio, lindonas, e parabéns para o Churume, que deu uma melhorada depois. Acho que eu vou ter que deletar esse comentário aqui. Não teve comentário da cafeína! Mas, hipoteticamente, você acha que ela teria escrito o quê? Se tivesse, ela provavelmente falaria, faltou os meninos nesse episódio. Ah, ela é que amorosa, ela. O Douglas Rostiano. Puta, Douglas, infelizmente caiu aí a janela do comentário dela, você não conseguiu ler tudo. Cara, hoje em dia, né, a internet não é segura, professor Maurício. Sabe? Não, sim. Perde-se comentários. Com certeza. Fica um abraço aí pra cafeína, né? Que algum dia faça um comentário mais completo aí, maior. Mande backup. Mande backup. Exato, obrigado. Quem não faz backup de comentário hoje em dia tá errado. Se não vai fazer, nem precisa fazer comentário. Né? Já faz com backup. Como funciona o backup de comentário? Tem que salvar na nuvem, né? Eu sou ignorante. Você comenta, já comenta embaixo? Comenta duas vezes. Ah, comenta duas vezes, pô. Mas que é óbvio depois que a gente sabe, né? Você pode fazer o seguinte, Wesley Zop. Você fez um comentário. Qual foi o episódio que ela comentou? Que caiu? Episódio 110. 110. Aliás, não, 109. 109. E aí você vai lá no episódio 40, faz um comentário novo, vai chegar uma notificação pro host, e aí lá no finalzinho você fala, olha, esse comentário aqui é do episódio 110. É o backup do comentário. É o backup. Pronto, é isso aí. Porque a postagem vai estar lá, cara. A não ser que o site caia. Aí cai tudo. Não tem como. É, daí não tem o que fazer. É. Aí tem que ter backup do site. Wesley Zop, me diz aí qual que é o programa, o podcast mais tecnológico que poderia fazer isso pra gente. Ah, do Vulto, claro. É um observador quântico do Vulto. Vamos questionar isso aí. Quem observa é quântico ou é o observador do quântico, Vulto? Diz pra mim aí. Ou é a quantidade de observação? Você é o Vulto? Porque parece que eu falei pro Vulto dizer agora. Daí você vem e fala. Desculpa. Leia o roteiro que foi entregue, por favor. O observador é quântico. Pronto, pronto. Direto e reto. Sinto reto. Eu não entendi o que significa. Mas é quântico porque observa ou observa porque é quântico? E é quântico que ele tá observando de todos os lugares ou não? Não, ele tá observando o lugar dele. Então pode ser qualquer observador, não muda nada. Qualquer pessoa é quântico. Mas um observador agora, bem pequeno. Todo mundo é quântico. De um tamanho de um quântico normal. E aí? Bem pequeno. Porra! Agora sim! Mas tá muito claro pra mim. É tipo um Bitcoin. Vamos para os nossos e-mails. O primeiro dele, Eduardo Solano Spin, sim. Irmão de Jason Spin. Não, agora é o irmão que está mandando o e-mail. Ele acha que é o irmão. É, aí tudo bem. Não importa o nome. Exato. O título é: Posso ser um cidadão de bem se ganho algo com a ajuda de tráfico de influência? É uma dúvida? É o título. O título é esse daí. Eu não entendi nem o título. É profundo. Nem o e-mail está no título. Exato. Olá, lameruxos. Me chamo Eduardo Spin e moro em Brasília, Distrito Federal. Mas juro que sou inocente. Encontrei nesse podcast grandes lições de vida, principalmente através dos manuais. Como advogado, por isso então que eles já falaram que era inocente. Ah, sim. Tá tudo explicado. Porque, primeiro que advogado é tudo bandido. Fala sim. Tirando alguns casados com podcasters que são de capixaba. É. Ele fala, mas só quando me pedem com jeitinho, tenho muito interesse em regras e normas. Ele faz BDSM, é isso? Eu não sei o que é isso. Se pega um de jeitinho, ele tem regras ali de conduta, bondage, de sadomasoquismo. É o que é combinado não sai caro, justamente. Né, pô, principalmente se nos fizerem ser pessoas melhores, tá vendo? Exato. O que ele fala, não, você pode me comer, mas só se eu tiver uma elevação espiritual. Ou se conversarmos antes sobre observações quânticas. Bem pequeno. Bem pequeno. Não, normais, né? Ou normais. Aí já não. Depende da referência. Analisando o manual do jovem cidadão de bem, me veio à mente uma hipótese que deixou uma grande dúvida sobre ser ou não ser um cidadão de bem. Vejamos. Hipoteticamente, digamos que eu tenho um irmão mais velho. Hipotético. Para melhor ilustrar a pergunta, vamos dar um nome fictício a ele, por exemplo, Jason Speed. Sim, sim. É um bom nome fictício. Esse irmão, na sua tenra juventude, resolve promover campeonatos de Mega Drive com seus amigos, valendo prêmios variados, digamos, um toba, provavelmente. Tá. Um chaveiro no formato de joystick. Deve ser uma rola disfarçada. Mas peraí, como que é campeonato de Mega Drive? É montar Mega Drive? Ah, não, mas como campeonato de Mega Drive. Ainda bem que na nossa equipe nova aqui tem o tecnólogo em tecnologia, professor Dr. Maurício. O que é um campeonato de Mega Drive? É quando crianças com muito fandangos e refrigerante barato se reúnem para jogar algum videogame, no que nesse caso, Mega Drive. Mas qual a categoria distância? Mega Drive. Sim, sim, sim. Mas qual é a distância mínima que tem que jogar? Ah, é o fio, né? Você tem... Ah, é o fio. Se o fio é comprido... Vai longe. Longe. Se o fio é curto, perto. Mas o importante é, sempre pula o fio para você não esbarrar no videogame, né? Ah, é a regra número um. É, não devia nem estar passando na frente dos jogadores para começar, Wesley Zop. Desculpa. Mas tá. Outro prêmio aqui, gente, era um troféu de plástico. Que é, ou até, quem sabe, um boquete coletivo dos perdedores no ganhador. Mas de forma amistosa, sem que isso gerasse algum tipo de sentimento ou estragasse a amizade. Nada sexual também. Também não. Você perdeu, tem que fazer boquete. Claro. Hoje o Renan fez boquete porque perdeu no 2-1. Tudo bem que ele tava jogando só você e o Wesley. Não vi nenhuma desvantagem nisso. Tudo bem. Porém, contudo, todavia, esse meu irmão hipotético, por algum motivo, possuía grande amizade com o dono da única locadora da cidade. Na época hipotética, morávamos em uma cidade hipotética do interior de São Paulo, que, para o exemplo, não precisa ser nomeada, mas imagine uma região muito aprazível e com muitos paraquedistas. Talvez Boituva. Talvez. Dessa amizade resulta um verdadeiro tráfico de influência infanto-juvenil que garante a ele, o meu irmão hipotético, acesso antecipado aos jogos que ainda irão às prateleiras da locadora somente na semana seguinte. Máfia. Porra, bicho! Mas isso é fantástico. Sim. Pra quem não tá entendendo, antigamente, Até hoje é, mas antigamente era muito caro você comprar uma fita. As pessoas não tinham seu próprio videogame, né? E as que tinham, o que que faziam? Alugavam fitas, alugavam os jogos. Normalmente na sexta, pra conseguir ficar o sábado, o domingo devolver segunda noite. Ou jogava na locadora. Ou jogava na locadora. Exatamente. Aí você ia andar com os drogadinhos e virar drogado, todo mundo sabe. Era isso que a mãe do Douglas falava pra ele. Era o que minha mãe dizia enquanto cheirava cocaína. Mas tá. Ele fala, ele então escolhe um deles e após uma semana de prática intensa e devolução do jogo, o então irmão convida seus amigos para um torneio de Mega Drive com uma condição: o jogo deve ser inédito. Ah. Ou seja, só poderia ser escolhido lançamentos da locadora. Porém, o filho da puta já tinha acesso a uma semana. Parece que temos pessoas que, além de Netflix, também acessam as fitas, né? Exato. E o que ele fazia pro dono da locadora dar a fita uma semana antes? O que uma criança tem a oferecer pro dono de locadora? Maurinho, professor Dr. Maurinho, o dinheiro não é. Ele não trabalha. Influência. A pergunta é, o dono da locadora também é padre? Eu não sabia isso. Não sei. Será que o nome dele era Pedro? Então não sei. Na década de 90, 72% dos donos de locadora também eram padres. Então, provavelmente. Por isso que ficava uma semana abençoando a fita antes de colocar ela na locadora. Ô Douglas, mas você sabe a diferença de um coroinha pra um padre? Não, não sei. Não sabe? Sabe, Maurício, a diferença de um coroinha pra um padre? Eu tinha que saber, porque ele perguntou pra outro. Eu sou o quê? Estudioso de coroinha. Não, porque a piada dele, alguém tem que saber isso, né? Tem que saber, ninguém sabe aqui. É porque o coroinha não goza na sua cara antes dos 13 anos, né, cara? É verdade mesmo. Eu acho que eu fui enganado por um coroinha. Ao chegar na locadora, meu irmão e seus amigos vão até a prateleira de lançamentos, onde encontram um jogo, obviamente, que Jason já havia jogado incansavelmente na surdina da semana anterior. Na calada. Exercitando a sua veia teatral, convence a todos de que aquele deveria ser o jogo escolhido e vão todos dar início ao campeonato, mal sabendo eles que o ganhador do boquete já estava garantido. Olha só. Então, Jason armou. Cara... Brasil sobrevivendo todos os dias de golpinhos? Não, que isso. A situação do Brasil está assim por conta dessas crianças. Exato. Corruptas. E pensa bem, se ele vai ganhar um boquete de cada um dos outros e pagou um boquete pela fita... Gênio! Cara, é melhor investimento. Empreendedor. Investimento. Mas você vê que a gente vê até a malícia maldosa no coração da criança, né? O Vulto dando um ar poético pra... A desonestidade do Jason, cara. Você vê? Mas era por boquetes, que nunca foi desonesto numa boquete, né? É verdade. Falar, ah, não controlei a gozada. Eu retiro o que eu disse. Nem percebi, escapou. Quando foi. Mas eu ia pisar, não deu. Daí a pessoa tentando cuspir, você tampando a boca dela. Vai fazer um mundo. Né? Seja mal. Agora você me ama, engula. Vai sujar o banco do carro, não. Vamos lá. Parece que temos alguém assustado no cast aqui. Vamos explicar. Conto. Conto tem o quê? Maria Bethânia. 13 anos ali, mais ou menos. Existem pessoas que chupam o pênis das outras pessoas, Conto. Algumas quando perdem campeonatos de Mega Drive, aparentemente. Então não entre no campeonato de Mega Drive, não sei se você for muito bom. Eu acho que ele tá tendo uma reflexão de quantos campeonatos que ele participou e ele perdeu a oportunidade. Exato. Deixou de ganhar o título. Quando ele fazia a primeira eucaristia e o padre chamava Tocoito, ele dizia Couto, entendeu? Mas era Coito. Ó, tudo tem limite. Tudo tem limite. Dá uma pausa aí, cara. Nessa caralha. Alguém trotar de tênis aí pra fazer uma bola de meia e pôr na boca dele? Parece que o Negão mandou um substituto. Lembra aquela parte de gozar na boca e ficar grudento? Não sei como. Tá, fica a dica aí. Tá, vamos lá. Pois bem, diante do caso hipotético, escolham a alternativa correta. A. O irmão pode ser considerado um cidadão de bem, considerando que ele adquiriu conhecimentos de jogabilidade na raça, pois não havia internet na época para pesquisar macetes. E seu único crime foi de cultivar uma amizade verdadeira, ainda que de cunho duvidoso, com o dono da locadora. Essa é uma alternativa. Amizade verdadeira. Já debateremos sobre isso, cara. Mas, situação hipotética. B. ele não pode ser considerado um cidadão de bem, pois teve acesso a informação privilegiada pelo dono da locadora com quem ele mantinha uma amizade de cunho duvidoso, ainda que verdadeira. C. Ele é um cidadão de bem, pois ainda que tenha trapaceado no jogo, não trapaceou no amor que tinha com seus amigos, garantindo a eles horas de diversão com muitas risadas, disputas, luxúria e porra na cara. Não eram coroinhas, então. Não era. D. O irmão pode e deve ser considerado um cidadão de bem e sua atitude deve ser incorporada ao manual por se tratar de uma puta jogada de mestre, cabendo a adaptação para outras modalidades, como jogos de tabuleiro, quiz de internet, censo demográfico do IBGE, desde que possam resultar em boquetes, obviamente, claro. E aí nenhuma das anteriores. Vou pedir então três aqui opiniões, começando por Wesley Zop. Qual é a alternativa correta? Ele pode e deve ser considerado um cidadão de bem, porque a gente nunca falou que o cidadão de bem não pode mentir. Né? E outra, era um jogo inédito, não tinha sido lançado. Ele que tinha informação privilegiada. Não, o jogo era inédito. Então, pode e deve ser considerado um cidadão de bem. Afinal de contas, o prêmio era boquete. William Vulto, cidadão de bem ou não? Cidadão de bem, informação privilegiada é do jogo. É, porra. E boquete é boquete. Que é do jogo também. Não, e é verdade. Jogo é jogo, boquete é boquete. É verdade. E amor é amor. PVC já falava isso, né? Professor Dr. Mauri, cidadão de bem ou não? Não é um cidadão de bem, cara. É porque ele poderia ter chamado os amigos dele pra se divertir junto com ele uma semana antes que todo mundo. Levando uma jatada na cara todo dia. Né? E aí eles, na verdade, poderiam juntos ampliar esse campeonato pro bairro inteiro. E aí fazer uma rodada maior de boquete. Já até a fazer um campeonato por equipes, cara. Aí eu digo por equipes. Bocax. Eu gostaria de mudar meu alternativo. Não, parece que isso não é possível. Droga. Você tem que pensar um passo à frente. Claro, pô. Por isso que eu tô no chorume. Mas 2-1, ele é um cidadão de bem. Ele é um cidadão, mas eu aqui, como dou o veredito, eu vou colocar, ele é um cidadão de bem com ressalvas. Ele é um cidadão de bem, mas não com uma vertente empreendedora. Exato. Uma visão empreendedora. Uma veia empreendedora, né? Então, em breve, chorume empreendedora. E tive essa ideia de podcast agora. Chorume empreendedora. Anote aí. Ninguém nunca lançou nada, esse podcast empreendedor, então vai ter agora, hein? Anote aí. É líder chorume agora, vai acontecer, né? É tipo um coach que a gente vai fazer aí. Manual do jovem empreendedor. Anota um nome bom que eu tive também aí. Outra Geek. Outra. Então esse foi o e-mail aí de Eduardo Solano Spin. Seu irmão é um cidadão de bem, porém não é empreendedor. E o Eduardo é um invejoso, né? Era o irmão mais velho dele. Então ele devia ser aquele menino que quando ia jogar os caras tiravam o controle do videogame e colocavam embaixo, entendeu? Ó, tá ligado, pode jogar aí, por igual demente lá, jogando. Achando... Ó, vai lá, encosta o Mario, quer dar um abraço na tartaruguinha, entendeu? Ela vai morrer. Guilherme Oliveira mandou um e-mail aqui, o título é No Cu ou na Boca? Sim, agora eu mando perguntas polêmicas no assunto do e-mail. Se é pergunta polêmica, eu acho que o Wesley já devia responder, né? Não. No cu ou na boca, Wesley? Não importa o que seja. Não importa o que pode seja? Pode ser um observador quântico, bem não. Pequenininho. No cu ou na boca? No cu, no cu. Isso foi o William Vulto. No cu. De novo, né? Você quer dizer? Mas, Wesley, repetir não vale, cara. Então, o primeiro na boca. Olá, seus dementes e pobre coitado que tá acorrentado aqui. No caso, Renan. Me ajude. Sou eu. Me ajude. Mais uma vez, Guilherme Oliveira, estou ouvindo por meio deste falar uma pá de merda sobre o episódio 91, Especialistas Especiais. Como de praxe, este foi um excelente programa. E visto o seu objetivo de ser o pior merda que existe na internet, objetivo bem próximo apenas pela presença de Wesley Talarico, cagador de latas. Zop, você tá parecendo os caras do... Tá parecendo a Daenerys, né? Cada vez mais o nome dele aumenta, né? O primeiro do seu nome. Olha só como eu sou ignorante. Eu falo, tá parecendo os caras da série da HBO. Esqueci como que chama. Mas essa é a nova reformulação do Churume, então acho que vale a pena. É, né, agora a gente fala de coisas modernas. Daenerys, seja lá o que significa isso. É que o maldito do Ganso não assiste. Você não fala latim, né, cara? Game of Thrones, isso que eu queria lembrar. Puta que pariu. Lembrando, galera, aí, ó, nós ficamos 10 minutos tentando e ele cortou a edição e é só agora que tá soltando a gravação de novo. Pergunta básica de português antes de começar propriamente o assunto. Eu pus parênteses dentro do aposto, que normalmente é entre parênteses, apesar de eu preferir usar vírgulas, pra parecer que eu manjo dos Paranauê. Ou seja, tem um aposto dentro do aposto. Isso é gramaticamente correto? Professor Dr. Mauri, e aí? Ele quer colocar entre vírgulas, entre parênteses. Exato. Entre vírgulas, ele quer mais um aposto. É. Ele abriu um parênteses, escreveu uma frase e colocou um aposto entre vírgulas. É válido. Cara, válido, eu acho que é um inception dentro do texto. É, isso aí não é válido, é um meta-aposto. Mas isso daí não é tipo a matemática, é parênteses, colchetes, chaves. Não, eu acho que ele já tava inventando os GIFs memes ali, lembra? Aquelas carinhas que são feitas com os pontos. Talvez. Cara, hoje em dia, não sei se você já sabe, tem internet. Tem internet. Skates. Tem skates. Yo-yos, hand spinners, cara. Tem, é pião verdade. Também tem. Tem pião. Tem pião. Cara, pra você manter uma criança hoje lendo um texto, o que você faz? Tem que ter uns inceptions, tem que ter umas surpresas. Ah, sim. Tem que ter plot twist. Tem que ter plot twist, isso. Igual aquela série da HBO. Então o que o cara faz? Aposto dedo aposto, cara. É, parênteses e dedo parênteses. Entre vírgulas. Exato. Entendi, tá bom. O cara termina o texto, não põe nem ponto final, pô, porque... Ué, pra deixar um mistério. Será que acabou ou não? Põe reticência. Tipo um Nolan. É igual o filme do Nolan, cara. Você faz ser complicado e aí a pessoa fala que gosta pra não admitir que não entendeu. Exato. Eu queria concordar com o time, mas eu não entendi. Mas concorde. Você coloca um ponto de interrogação aí, mas nem era pergunta. Pra manter aí. Mas é que o ponto de interrogação tava entre parênteses. É assim que a mídia, o jornal não vai morrer. É fazendo essas coisas. Então você acha válido? Eu acho não só válido, como correto. É o futuro. É o futuro do jornal impresso. Isso. O futuro está no jornal impresso. Começou agora. Exato. Aí uma novidade junto com o Red Spirit. Tô anotando esse empreendedorismo aqui. Anota aí. Quanto a especialista... Futuro está no jornal. Olha, só avisa pra ele que não dá mais pra ter aula com o Saramago. Não dá. Não dá mesmo. O cara é mago, ele... É. Aparece. A gente está falando de uma coisa científica, ele o cara quer falar de magia. Com mística. Vem com misticismo aqui, porra, não. Quanto aos especialistas especiais, eu sugiro a criação de especialista em fiscalizar histórias já contadas. Bem simples, ele ouve todos os podcasts, vídeos no YouTube ou... qualquer outra coisa no qual o indivíduo possa contar uma história para seu público. Muito bem. Quando a pessoa vai gravar, ele pega fios elétricos, prende nos mamilos, nas bolas e no cu. Aí toda vez que um desgraçado que não serve nem para inventar histórias, como o Anderson Negão faz... Leia Cisop. Ué. Quando que eu repito história, ó, desgraçado? Ele dá um choque de menos 15 bilhões de volts. Eu nem sei se é possível. Quem sabe o Anderson fica negão. No mamilo sim, mas no cu já não sei. Já tô na dúvida, né, cara? É, não sei se vai causar dor ou prazer 15 bilhões de volts no cu, mas tudo bem. Uma coisa que eu senti falta foi uma base salarial pra esses especialistas, visto que eles fizeram faculdade, estudaram, se aprofundaram no tema por anos. Tipo, como fazer 15 bilhões de volts no mamilo e não matar o cara? Exato. Então ele acha que aí uma boa base salarial seria R$2.000. Livre! Livre de você não recebe cash. Empilha nota sobre nota. Não marcadas, não sequenciadas. Você faz o que você quiser, Maurício. R$2.000 aqui, ó. Eu acho que vale a pena, hein? Você fazer o que você quiser. Nossa, não, você não, vê, mano, quando a pessoa tá, tipo, desesperada, quando ela fala, meu, o salário ideal, o cara fala, R$2.000, né? Você tá fudido, mano. Mauri, eu achei R$2.000. Como assim, cara? Achei pra gente, tá bem razoável. Tá bem alto. Eu queria ganhar o dobro que eu ganho e chegar em R$2.000, Mauri. Eu queria um dia chegar nesse ponto. Eu ainda tô atrás do meu primeiro milão. Milão. Não sei, existe alguém que ganha R$2.000? Cara, acho que ele tá churume empreendedor, velho. Vai lá que a gente explica. Mas a gente é não churume alienador de falar que a pessoa vai conseguir R$2.000 fácil, Mauri. É, R$2.100. Não é, R$2.100 e vale refeição. Caraca. Vale coxinha. Eu já vou ficar feliz quando eu parar de pagar pra trabalhar. Eu só queria dizer que o meu sonho era contribuir na Receita Federal, né, no Imposto de Renda. Nunca consegui, não sei o que é isso. Sempre tem que quis. Ter renda, isento. Né? Tem que ter renda, né? Queria ser pobre só uma vez na vida. Hoje eu só declaro só isento. Porque eu não sou ninguém pra Receita. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma poesia polêmica para ser recitada. Mas como tem duas folhas poésia que ele mandou, eu vou escolher uma palavra e falar ela. A palavra é inglês. Inglês. Oh, poder, ó, bonito. Olha que profundidade, cara. Bonito. Gostou ou não? Eu adorei. Bonito. Eu vi um cara ontem que era inglês. Aí como você descobriu que era inglês? Fiquei confuso agora. Cara, eu descobri, velho. Perguntou? Sim, eu perguntei de alguma forma assim, o que é que você é? Ele disse, inglês. Mas perguntou em inglês ou em português? Eu perguntei pra ele, o que você é? What are you? Ah, sim. Ele falou. Não, já entendi. Já entendi. Foi pelo gosto do saco, ele não vai falar. Sim, what are you é gosto de saco. Último e-mail aqui de hoje, Ícaro Paiva. O assunto é sem assunto, primeiro e-mail, caso seja Nerdcast. Não é. Vou repassar pra ele aqui. Não, mas estamos com o melhor podcast. Melhor podcast do Brasil. Professor Dr. Maurício. Reconhecido pelas grandes empresas nacionais. Exato. E internacionais. Não sei como enviar e-mail pra podcast, porque este é meu primeiro e-mail. Desculpe a ausência de vírgula. Esse não vai pôr a porra. Esse falta vírgula. Você sabe que você tem que ler da maneira que tá escrito. Exato. Né? Mas esse daqui, então, é mais interessante ainda. Porque se não tem vírgula, você já... Tá. Então, vamos lá. Estou maratonando de modo inverso, de forma decrescente. E chego no episódio 84, músicas que me matam de vergonha. E escuto Backstreet Boys. Banda essa que eu tinha um pôster e 3 CDs. Claro, comprados por minha irmã. Os meus eram 5 e N5. Ah, que alívio. Então decidi contar 2 momentos divididos que vocês me ajudaram e vocês me atrapalharam. Vamos ver. 1. Eu estava feliz, pois iria cheirar um botão enquanto escutava o podcast. Eu tô com medo de perguntar o que era esse botão. Botão é um cu! Botão de rosas, não? Botão de rosas? Ah, claro! Ah, rosas é aquela escola que só tem as mulheres com o mesmo nome. Ou né? o botão da rosa, né? Então ele estava feliz porque ia cheirar um botão enquanto escutava o podcast, quando de repente escuta uma piada e de forma leviana, o travesti afastou o botão. Enquanto eu ria... chupei sua piroca. Ué? E sem ele querer, gargalhou, né? Até ele chegar ao orgasmo. Sem querer. Exato. Não perdeu a viagem. É. Aê, Rafael! É. Dois. Eu estava depressivo, pois havia terminado um namoro com uma moça que não havia pedido divórcio de seu casamento. Ele fala, vocês me tiraram de uma terrível depressão. Agora escolha qual desses é verdade. Verdade que ele chupou o pau do travesti. É fácil. Mas aí, foi sem querer. Cara. Não é que não. É, aí que dá. Chupou o pau do travesti sem querer? Ah, é. Não, ninguém chupou o pauzinho de travesti sem querer. Ou pelo menos não até o orgasmo. Exato. Ah, e outra. Talvez ele engoliu sem querer. É, e outra. Cheirando o botão ouvindo o podcast. É, todo mundo sabe que não dá pra fazer duas coisas boas ao mesmo tempo. Exato. E só cheirar um botão? Ninguém só cheira o botão, às vezes, óbvio. Botão tem cheiro de botão, cara. Cara, é. Eu já aprendi na minha vida que, ó, até mesmo em elevadores, botão é pra ser apertado. Exato. Então, eu vou tatuar isso até. Vou optar que ele namorava aí, essa moça aí, que era casada. Ele namorava, então ele era o amante. Sim. Aviso, Wesley Zop. Não sei como digita. Eu não fui talarico. Pois só soube do relacionamento da mesma após fazer o consumo da mesma em minha cama. Tudo bem. E por final, sabendo que todas as leituras de mim são extremamente curtas e diretas, uma pergunta polêmica para o Zop. O mesmo que eu não sei escrever o nome. Você seria currado pelo negão da rola boa... Pelo negão da rola... Pelo negão da rola branca. Quero confirmar que é boa mesmo. Por um prêmio de ser talarico e ninguém nunca lhe julgar. Ok. É essa a pergunta. Ah, não, mas cadê a outra? Ou não dá o cu, cara. Pra você não dá o cu nunca é opção. Não, eu achei que tinha outra opção. Não. Uma é dar o cu e a outra não. Eu achei que era uma só isso aí. Tá, ué. Inventa alguma coisa aí pra ele ficar feliz. É, vamos editar. Vamos editar aí. Não. Vai dar o cu pro negão da gola branca pra poder ser talarico pra sempre, sem ninguém nunca te julgar e até te parabenizar. Ô, talarico, obrigado por ter talaricado aqui, hein? Ou não dar o cu e, sei lá, ter linchado na rua. Ganhar três balas de... Toda vez que for na padaria. É a Dona Rosa. Não, eu prefiro não dar o cu, porque afinal eu não sou talarico, não preciso disso. Não, mas daí poderia ser. Não, mas não tem intenção de ser. Você poderia comer qualquer mulher casada do mundo. Doco. Claro que não, porra. Não, não, opa, oh, e aí? Decida, eu já tinha falado que não, caralho. Não, mas você tá... Pessoas famosas, casadas... Troca desse boguinho aí, semi-novo. Se bem que pelo negão da gola branca eu ia esquecer. Então. É, eu não sei, agora... Não, o problema não é esquecer. Não quero, não preciso disso, cara. Tudo bem, Wesley Zop. Você não sabe o que você tá perdendo. Eu sei. Mas... Ele falou, obrigado por ser o melhor lixo de podcast e me fazer rir todos os dias. Ainda estou maratonando. Ah, é, bom, então, já quero deixar o convite pra que ele escute o Na Trilha, que lá a gente também fala de maratonas, né, cara? Esse cara gênio. Sabe, esse cara sabe implantar uma propaganda. Aproveita e escuta também o Observador Quântico, que lá também fala de maratonas, quântica. Sim, fala. E eu ouço o ContoCast também, porque lá também fala de... Maratonas de inverno. Maratonas de inverno. O Traguinho que não precisa escutar não, que tem bastante ouvinte. Escuta aí, velho. Né? Porque lá também tem maratonas de quê? Lá tem maratona... De série! Do Narcos, você fez o Narcos? De sexo e cocaína, bicho! Calma. Esse Rafael é louco. Muito bem, e uma dica que eu dou, não fique triste por a sua amante ter terminado com você. O amante não tem responsabilidade nenhuma, cara. O amante não tem boleto pra pagar no fim do mês, bicho. O amante só vai lá dar uma cocada e sai fora do educa crianças, bicho. Você tá falando como o cara que é tradicionalista, você não pensa no amante. No novo amante? Exato, o amante ele tem sentimentos, cara. Não. Ele tá esperando ali aquela pessoa, ele nunca sabe, ele não pode contar com ela, mas ele sabe que um dia, qualquer hora, qualquer momento, ele pode ser chamado. Contemplado. Cara, agraciado. Isso, agraciado. Por isso fomos fazer o primeiro seminário de amantes aqui em Vitória. Os homens amantes. Exatamente. Só que vai ser chamado seminário de podcast. Senão eu não posso vir participar com esse novo seminário de amantes. Pois é, cara. Essa foi nossa leitura de e-mails. Curtíssima, professor Dr. Mauri. Não, foi um prazer, foi ótimo, foi ótimo. Não acabou não, tem um programa agora. Ah, não, eu achei que tinha acabado o programa. Agora. Olha o time aqui, cara, volta aqui, cara. Pode baixar a calça. A gente tá se vestindo, não sei por quê. O cara já foi apertando o cinto, não, valeu. Queria já começar a sauna logo. Vamos então para o nosso tema de hoje. Hoje é o seu dia de brilhar. Rafael Pelissari. Porra, não tô nem preparado. E quem fala o tema é o cara mais bonito da sala. Concordo. Desculpa, William Vulto, você é bonito também. Não mais que o Rafael. Não, é isso, essa é a questão. Mas não é tão sexy, né? É, mas ninguém do Espírito Santo é mais bonito que o Rafael Pelissari. Há controvérsia. Mas obrigado, a pessoa está errada. Rafael Pelissari, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... histórias engraçadas. Muito bem! Gostei. Cara, foi o melhor falada de tema por um capixaba que teve aqui já. No próximo verdade. Concurso eu vou estar concorrendo com as Asbar, inclusive. É difícil. Você quero já dizer... tá indo pro rei. Cuidado. Só quero dizer que Rafael já é o campeão dos grandes anunciadores das feiras capixaba, tá? Sim, sim. Todo final de semana ele tá lá. Mesmo se tendo feira ou não tendo feira, ele tá lá. É porque o anúncio não para, né? Dedicação, né? Pô, a gente tá com uma comunidade tão plural de podcasters aqui hoje, os caras falando, ó, por que a gente não discute aí sobre como foi construída a Torre de Paris? Interruptores. Sim. Como funcionam as baterias? Exato. Como que surgiram os botões? Como se cheira um botão? Então, coisa desse tipo. Professor Dr. Mauri queria falar sobre o que é melhor, Chemalis ou Asian Ladyboys? Ou BDSM. Exato. Mas por que, então, falando, já que pessoas tão plurais, por que a gente não fala histórias engraçadas gerais? Porque aqui a gente já fez até um episódio sobre histórias normais. Que não foi engraçado. Que não foi, que só foi normal. Ô, Zop, não era pra ser engraçado, era exatamente. Pra ser normal. É, exato. Engraçado. Zop, engraçado é de hoje. Isso. Eu confundo. Porra, acho que tudo é normal. E hoje vamos fazer um episódio de histórias que as pessoas julgam engraçadas, né? Espero que sejam mesmo. Beto Jamaica! Vocês que estão chegando agora, talvez não saibam, mas é o costume desse podcast aqui, que ele, o nosso Maomé Careca, comece com a história do dia. Então, Wesley Zop, o que você mandou aí, o que você reservou para nós, de forma aí... De forma engraçada. Engraçada. 2015, eu namorava na época, fomos para Buenos Aires. O legal dessa história... Sim. É que... Em 2016, ela terminou com você. Não, exatamente um ano depois. Oito anos de namoro. Oito anos de namoro. Parece que você desperdiçou sua vida. Não aguentou mais trocar de mente com a mãe? Exato. Pô. Não sou comida nessa caralho? Só queria fazer essa observação. Não, obrigado. Me diverte muito. Agora a mim também. Então, estávamos em Buenos Aires e lá tem mais brasileiro do que argentino. Então, você vai tentar falar... Qual é a proporção matemática? Ah, eu acho que 60% de turistas brasileiros. Assim. Aí eu tentava falar castelhano com todo mundo, porra. Você tá lá, você vai entrando no clima, né? E pra todo mundo que eu ia tentar falar castelhano, a pessoa falou, ah, você também é do Brasil? Ah, então você também é. Então, Wesley chegava pro cara e falava, me gusta motor de barco. Me gusta chamar. Eu queria entender francês. Me coma! Me coma el toba. Daí combinamos com os mais dois casais lá e ver show de tango. Um swing. Suruba. Eu sugeri, mas me deram suruba. Tapa na cara. Mas ninguém entendeu, porque o seu castelhano era bosta. É, entenderam show de tango. Daí eu também não entendi também, não, que ele foi pro show de tango. Eu tô pelado lá, você pelado no show de tango. Eu falei, tá, vamos lá. E assistimos, pá, porque lá você faz isso. Você assiste show de tango, come carne, bebe vinho, é isso. No Buenos Aires é pra isso. Você resume, então, toda a cultura argentina, comer carne... Toda a importância política e econômica pro Mercosul, dá isso aí. Comer carne, tomar vinho e dançar tango. Talvez visitar o obelisco também. Adorei. Agora sim. O tigre que bebe leite na mão das pessoas. Tem um tigre que bebe leite na mão, um tigre drogado. Claro, pô. Então tá. Ah, então, daí a gente saindo de lá, um casal lá falou, vamos passar ali no McDonald's. Daí eu pensei, putz, vim do Brasil pra cá pra ir pro McDonald's. Quero comer uma coisa local e tal. Mas falei, vai, vamos passar no McDonald's. Não, podia pedir um McDonald's argentino. Sim, e daí eu falei assim, ó, vamos falar no castelhano, né? McDonald's. Mas fazer o pedido. O cara falou, não, pra você passar aqui de morador local, você tem que pedir em inglês. Ué? Eu falei, ué, mas... não tô entendendo mais nada, aquele... Você vai ver. Daí a gente decidiu ali o que ia pedir, todo mundo escolheu o sanduíche de frango, que era mais fácil de se falar em inglês. Que era o chicken sandwich, certo? Significa o quê? Sanduíche de frango. Ah, obrigado. Você aprendeu com o Kilton? Aprendeu com o tio dele, que gosta de comer frango. Mas meu tio não come dessa forma. Ele usa camisinha. E nem fala chicken sandwich. Sim. Só que daí, algumas meninas não queriam e tal, daí era pra pedir 4 sanduíches de frango. Então, 4 chicken sandwich. Sim. Era isso. E o cara foi treinando. Forte, quem sendo. Não, mas até chegar lá. Caramba, o cara precisou fazer o CCA, mano. Não, mas ele foi treinando até chegar no McDonald's. Ah, não, mas porra. Não, parece um Pantera Cor-de-Rosa lá aprendendo o que fala. Do you like to buy a hambúrguer? Daí ele chegando lá na cabine pra fazer o pedido, ele... Não, mas pera aí. Não, não tá tudo errado. Estranho essa história. Você... recebeu conselhos de um cara que pra se passar por argentino na Argentina, você tinha que falar inglês. Não, sim, mas ele que ia fazer o pedido. Não, tudo bem. A maior experiência, o cara, a voz da experiência, mas que não sabia falar inglês. Que não sabia falar inglês. Então ele não tinha essa experiência. Não, ele inventou isso. Ele soube de algum lugar. Ele inventou isso. Pode ser. A gente tá gravando uma mentira, uma verdade hoje não, ou não? Daí ele virou pra cabine lá, ele virou 4, 5, 6, 7. Ele falou, o que você tá falando? Era o outro prato, cara. Ele, não. 1, 2, não. 4, 5. E daí ficou nervoso. Ele daí travou. Eu sou, argentino. Não, porque não sabe falar inglês. Retardado. É retardado. Daí ele ficou nervoso, saiu fora, não comemos porra nenhuma. Porque o cara que deu a dica de falar inglês... Saiu chorando. O cara tava junto? O cara que deu a dica? O cara que deu a dica fez o pedido. Ele que falou desse jeito. Ele deu a dica. Ele que falou assim. Fiquei sabendo que tem que falar inglês. Você tem que falar inglês. Daí ele fez o pedido, é totalmente errado. Ficou com vergonha da gente cascar o bico da cara dele. Foi embora, não comemos nada. Mas ficou chateadão mesmo. Porque eu tava rindo na orelha dele, que eu tava atrás do banco dele. Essa é minha história engraçada, desculpa. Achei boa, apesar de você então ser o mais inteligente das pessoas que você ama. Não, acho que não. E as mulheres dos caras também. Não, da namorada do cara, deixar ele fazer isso. É, ela já não era esperta. Não era inteligente. E de você ter aceitado que o cara faria isso, não tinha ninguém inteligente. William Vulto. E você já fez pedidos no McDonald's em inglês pra se passar por argentino? Em Buenos Aires? Eu queria saber. Renan, você é um cara inteligente, cara. Você escala montanha, cara. Pra fazer isso tem que ser inteligente. É verdade. Talvez. Você pede, vai no McDonald's, pede inglês, em qualquer lugar do mundo vão te achar argentino. Eu quero só te falar que a lógica não é minha. Não, tudo bem. Eu Foursquare, né? Eu queria entender essa lógica também, mas tá difícil porque não tô conseguindo acompanhar esse pensamento. Não. Eu queria ser mais inteligente pra pensar, mas realmente, andando com Wesley, eu percebo que ele é o mais inteligente de todos, né? Sim, eu já fiz o caminho um pouco inverso. Eu estava no McDonald's aqui em Vitória, vi um casal americano tentando fazer o pedido em inglês. Fui ajudar. Ou casal argentino. Argentino tentando comer. Tentando se passar por caprichar. Bom, então, Vulto. E aí, você já faz pedidos do McDonald's também? Eu peço italiano pra acharem que eu sou russo. Genial. Foi em 2012. Eu tinha acabado de me formar no... Se tem datas, é porque é verdade. No curso técnico, tava fodido de dinheiro, tava técnico desempregado. Técnico do quê? Informática. Querendo ganhar seus R$2.000. Aí é milagre. No momento, eu tava desempregado, eu tava topando ganhar R$300. Nossa, a desaprovação do Maurício. Vou levar meu olhar de... Desaprovação na hora. R$300. Isso aí é o que eu gasto em puta, rapaz. Que puta é essa que tá comendo? Tá barato assim. Eu acho que eu vou ter que virar puta. Peraí, toma aqui, R$300. Puta italiana, russa. Eu tava procurando o trampo nos classificados, né? E aí achei um classificado escrito assim: precisa-se de programador de computadores. Pensei, achei meio merda, né? Porque geralmente o cara, quando ele precisa de programador, ele sabe o que, ele precisa, né? Ele bota a linguagem ali, alguma coisa. Achei, português. Não, tá. Mas eu tive fé, pensei, não, de repente é o quê? Um comerciantezinho precisa ali automatizar um negócio? Não sabe a linguagem. Comerciantezinho. Ele vai contratar a pessoa. Pareceu que tá desprezando. Tive fé, pensei, não, não vai ser um bosta que botou anúncio nos classificados. Não, não é que você teve fé, você pedia, falou, que não seja um bosta e me pague R$300 por mês. Pelo amor de Deus. Tô cansado de comer lixo. Morar na caixa de papelão. Aí era ali perto da BR, num bairrozinho fudido ali. Você sabe que a galera não tem ideia, né? De onde que okay. É. Deve ser. Eu sei, porque ele não falou ainda. É, ali perto da BR, tudo bem. É. Bom, não interessa, mas era um bairro pobre, né? Um bairro meio fudido, e era a casa de um cara, assim. O lugar que eu marquei de conversar com o cara. Aí, comecei a estranhar. Aí eu chamei lá, o cara apareceu de chinelo, bermudinha. Não, peraí, chamou lá, não tinha nem campanha. Vai bater o pau, mano. Ô, Suzano! Suzano? É o cara que vai contratar ele. Realmente. O cara tava de batina, por acaso, não? Não, não. O cara tava de camisa e bermuda, né? E aí eu comecei a estranhar. Ah, não, mas você é um preconceituoso de merda. Machista! Machista! Comunista! Engraçado! Mequetrefe! Maníaco! Fascista! Mas a questão é... Bora, Temer. Se o cara vai no Google e sai lá, o CEO... Nem sei o que significa isso. O CEO! O senhor! É um senhor! Verdade, a pessoa já merece. Trabalha lá, de camiseta, mesmo, os caras... Porra, aqui é o Google! Descolado! Descolado é liberdade, os caras podem vir trabalhar de chinelo agora lá na casinha do cara, ele não pode trabalhar de chinelo. Aí eu entrei lá pra conversar com o cara, e era tipo a casa do cara, uma casa humilde, simples, assim. E aí ele tinha perguntado por telefone se eu tinha notebook pra levar. Aí eu pensei, porra... Você tinha? Não, não tinha, né? Eu tava fudido. Aí eu fiquei, caralho, esse cara vai me roubar. esse cara não faz ideia do que ele tá falando. Aí vai me roubar minha... Dell e 7. O cara vai roubar minha virgindade. É, você tem cueca de couro. Tá fazendo... Traz também fazendo... R$300.000. E eu pensei, caralho... E aí o cara começou... Aí fui conversar com o cara. E aí a ideia do cara era o seguinte. Ele tinha convicção de que ele tinha um método de ganhar na Mega Sena. Isso é interessante. Ele tinha... Vamos lá. Chorume empreendedor começando aqui. Pare as máquinas. E o método seria jogando. Faz o jogo. Primeiro passo. O método é... Faz o jogo, acerta 6 números. Parece que ele ainda não falou o método. Então, ele dizia que tipo tinha umas regras específicas. Assim, se o dia hoje é 22 do 10, não vai cair nem 22 nem 10. Isso é tipo uma regra. Ah. E ele tipo ficou estudando por vários tempos, assim, pegando o resultado. Ele tinha o resultado dos últimos sorteios todos anotados, assim. Já era observador. E aí, a ideia é que ele ia conseguindo cortar algumas combinações possíveis, né? Valia no dia que o cara ia fazer aposta ou valia no dia do sorteio? Isso daí. O Wesley ficou interessado. Eu não lembro, mas acho que era no dia do sorteio. E aí, tipo, você conseguiria cortar alguns números, ficaria um pouco. Você faria, tipo, 10 jogos ali. Você tá guardando a fórmula só pra você aí. Você falou do dia, do mês, mas faltam 58 números, porra! Vocês vão conseguir eliminar dois números possíveis ali. Tá bom, mas já não tem mais probabilidade agora? Aumentou. Não, e tinha várias regrinhas, tipo, sei lá, cotação do dólar, era uns bagulho muito louco, assim, sabe? O cara era meio pirado. Fase da lua, tá difícil tirar informação. E aí a ideia era fazer um programa pra tirar essas combinações, sobrar um pouco e apostar, e aí o cara acreditava seriamente nisso, assim. Tá. E ele não ia me pagar, ele ia me pagar quando ele ganhasse o prêmio. Ah, era uma parceria. Era uma parceria, pá. Toma no cu, hoje em dia esse negócio de parceria funciona muito bem. Você devia ter tentado, viu? Uma das combinações era, William, hoje o seu pênis tá pro lado direito ou esquerdo? Ah, e direito, deixa eu ver. Ah, então não joga número par. Vamos ver quem, deixa eu ver o gosto. Vamos ver. Vamos ver o sabor do sêmen. Tá com gosto amargo ou com gosto doce? Diferença do meu pinto pro seu e vamos jogar na loteria. Mas não é toda vez o mesmo a diferença? Não, depende da temperatura do dia. Do que você comeu também. E aí, você falou não ou você falou, vou pesquisar. Eu deixei o cara falar um tempão lá e ele tô me só deu... dando uma olhadinha, você falou isso? só dando uma manjada. E aí ele me passou um CD-ROM com umas listas lá de umas sequências de números. Porra, então aí você chegou a fazer um orçamento pra ele? Não, ele não tinha dinheiro. A ideia do cara era, quando eu ganhar é tipo dividido. Ele não tinha dinheiro, assim, o cara era um cara humilde, assim. Não, ele te enganou. Ele tinha dinheiro pra anunciar no jornal. É. Anunciar no jornal é caríssimo. Ele burlou, ele queria burlar o sistema. Ainda mais anunciar no jornal impresso, que é o futuro. Exato. O cara é visionário, era o quê? 2012, exato. Ele já tava... Procura um programador de computador que te chamou atenção, cara. Aí eu saí fora e nunca mais vi o cara na vida. E não ganhou na loteria. Não ganhei na loteria. Tá aqui hoje tô com a gente. Tô aqui gravando o Chorume. Isso dá um filme, cara. Anota aí. Netflix aí. Abre o olho. HBO. Couto. Oi. Você é um cara engraçado, Couto. Cara, uma vez eu tentei pegar minha prima. Opa. De terceiro grau. Demente! Meu Deus. Pervertido. Comedor de primas, filha da Deus. Puta. No casamento. Bebês com duas cabeças. Bebês ruivos e canhotas. E a prima tava casando. A prima tava casando. Maldito. Vai nascer criança canhota, seu filho da puta. Rapaz, é o poder da transformação e o plot twist, né, cara? Olha a história que ele começou bem, vai lá. Vamos lá, então você é um demente catador de primas. No casamento de uma prima, família reunida, aquela coisa bonita e tal, não sei o quê. Cheguei lá, comecei a conversar com a prima. Quantos anos você tinha? Devia ter uns 18. Ah, semana passada. Ok. Ele pensou, deve ter sido. Você tá chavecando a prima ainda, filha da puta? É isso. Já mandou piroca pra ela no WhatsApp. Ah, agora eu entendi. Tarado? Ainda não cheguei nesse mandou nível. Mandou a piroca preta pra ela, o cara é branco. Tarado, incestuoso. Beleza, papo vai, papo vem e tal. Falei, pô, a gente podia ver um lugar, outro dia pra se encontrar, né? Não ia pegar no meio da festa de família. Ah, não ia pegar no casamento. Ah, né? E a adrenalina, cara? Não. Aí então ela virou pra mim e falou, te vi nas fraldas. Ah, hein? Ela falou, eu te vi nas fraldas, prima mais te velha chamou que eu. De merda. 10 anos merda. Mais velha que eu. Te chamou de merda. Ah, ela lê merda, né? Como se fosse uma cartomante. É merdomante o nome. O que me deixou depressivo não foi ela falar isso. Foi a namorada do meu avô. Olha essa. A namorada do meu avô. Namorada do seu avô ou sua avó, no caso? Não, não é minha avó. Ah, tá. Contei essa história pra ela. Mas por que você contou pra namorada do seu avô isso? Detalhe, a namorada... pedir conselho? A namorada do avô dele não, de 18 anos. Não, é porque espalhou a mesma idade, né? Não, é porque a história se espalhou, porque sabe como é que é a família? Um fica sabendo... Essa família não sabe não. Não é a história que se espalhou, você espalhou a história. Não é a família tradicional brasileira, não. Não. Sabe não. Como é esse negócio de família, né? Seu pai tá colocando o dedo no seu cu, cara, você fala pra namorar do seu avô, né? É. Porra, normal, né? Não, mas ó, vamos recapitular. É. Couto queria pegar a prima dele 10 anos mais velha. Ele com 18, ela tinha ele 28, com 18, certo. Ou seja, ele não ia conseguir. Não mas ia. Ele tinha confiança pra isso, cara? Não e tinha. Ele, não, mas criou confiança a partir do momento porque que ela ele viu ele na merda. Que ele viu que ela acreditava em astrologia fecal ali. Aí falou, ela é retardada. Retardada é mais fácil, né? Retardada eu tenho só chance. Só dou um pacote de jujuba. É. Ela troca, é verdade. Dá uma mariola. Eu falo que vou levar ela no meu pogobol, já pá! Já passa o rodo. Passa a chapuleta. Exato, já vejo a beirola, já beijo a beirola. Leva lá no carrossel, pego lá. Exato. Dá uma dedada. Então tá, e aí você contou isso pra namorada do seu avô, tá? Vou pegar retardada. Aí, ela me deixou triste porque eu perdi uma ótima oportunidade. Ela virou pra mim e falou assim, então, você tava lá, ela falou que te viu nas fraldas, você perdeu uma ótima oportunidade. Então, quando você viu, era assim. Agora é assim, ó. É, a proporção do quê? Do tamanho do pau? Então você mostrou o pau pra namorada do seu não. avô? Não. Filha da puta, rapaz. Como ela sabe o tamanho do seu pau agora? Demente? Doente! Liga pra polícia, pelo amor de Deus. Não. O cara quer passar puta geral. Olha. A namorada do vô dele é tipo um coaching sexual. Tava com caramelo na boca, né, pra doçar o pau do outro. Ela é um coaching sexual. É um coach que está no culto, né? Ah, e você achou o quê? Que alguma coisa tá certa. Não, eu fiquei triste. Fiquei 3 meses internado me recuperando depois dessa. Da namorada do seu avô falar que você é pintudo. É triste mesmo. Muito mas aí, pegou a retarda ou não pegou? A retarda é a prima não, ou é a avó? Dera. A namorada do avô. É todo mundo, não é meio normal nesse lugar. Doente nesse lugar. É primo, filho. É tudo primo é com tudo, primo. A sortuda da família é a avó que tá morta. Fugiu desse antro de maníaco. Porra. Oh, eu cheguei a ter suado de nojo, cara. Vai se pisar só pelo cu. Por onde que sua, cara? Making up new numbers and living so merrily. All of my collections, I'll share them all with you. I'll be here for you always. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Doutor Amaury Júnior. É, o ruim de você ficar comer... depois da história incestuosa. É complicado você superar uma história incestuosa. Não, mas é que essa, você fica, avô, você fica até mal de rir. Acho que é errado rir disso. É bom rir de acidente essa história aí, cara. É, você ri, mas fica chateado. É, vamos pro inferno. Ri com um peso na consciência, né? Cara, foi muito, muito chocante pra mim saber que os capixabas aí são assim. Não, mas ele é do Rio, tá? Quero deixar bem claro. Ah, Rio de Janeiro, aquela terra. Não, então isso é normal. Então lá é normal. Desculpa, não tinha essa informação. Vamos lá, minha história. Recentemente, né, me mudei com a minha namorada, né? Começamos a reformar. Transar. não, porque casou, a gente não casou. Não casou ainda. E aí a gente começou a reformar o apartamento e tal, né? E aí... eu reparava que toda vez que eu estava lá no apartamento, tinha um filho da puta assoviando o hino do Corinthians e o hino do Flamengo. Tipo, sabe, eu tava lá pintando... Ao mesmo tempo? Mesmo, cara? Intercalando. Ah, intercalando, que desgraçado! Sei lá, lixando parede e tal, mano. E a tarde inteira... Ah, a reforma que tava fazendo é você. É lógico, sou pobre louco, né? Ganho um pouco mais de R$2.000 só, mas eu... Então eu tive que fazer a reforma. Daí você ia lá, lixar, é, lixar a parede, amaciar, lixar, pintar, porra, e tudo mais. Isso aí que é um empreendedor. Com a mão da porra. Com a mão da porra. E aí, meu, assoviando, né? Tipo, o hino do Corinthians, daí parava o hino do Flamengo, né? É, era o mesmo assobio? O mesmo assobio. O mesmo assobio. Era a mesma pessoa. A mesma pessoa. Eu, caralho, né, mano? Deve ser algum pedreiro, filho da puta aí, né? E aí, comecei a reparar. Pô, acho que tá, é lá embaixo, né? Aí, assobiando... É, você quer ficar caçando. É. Aí, abri a janela, olhava, parava o assobio. Eu, filho da puta, mano. Né? Beleza. Voltei lá a lixar, comecei a lixar, assobio de novo. Mas... E eu saía na janela... Parava. Falei, o cara tá me vendo. Fazendo de propósito. E tá, né? Quando, sabe, quando eu vejo, eu vou na janela, ele para. Não, mas não é possível. E o cara sabia que o assobio dele tava te incomodando. Ele tudo sabia. Bem que ele gritou: quem é o filho da puta, assobiano? Deixou lá no livro do condomínio. Lá. Eu vou matar aqui seu descobrimento. Ou ele era um encantador de lixadores de parede. Tava lá. Caramba, uma lenda capixaba. É. Qualquer dia eu falo sobre ela. Encantador. É tipo o flautista de Hamilton. Exatamente. Ele só encanta pedreiros que lixam paredes. Pois é, porque o cara tava lá lixando, ele veio uma musiquinha, não subia a melodia também. Já parava, já chamava atenção. E aí ele parava. Né? Então, ele tava alcançando o objetivo dele. Ele sabia que se ele continuasse assoviando, o Mauri ia cair do prédio. Tava de rolo, tava pelado já. Tava pelado, ia cair do prédio. Então ele fez pelo seu bem, por isso que ele parava. Vamos lá. Não é minha vez ainda de contar a história, não, né? Não, ainda não. Gostei da explicação. Mas... E anota, ainda faz mais sentido, porque é uma lenda capixaba e Corinthians e Flamengo são times tradicionais. São times aqui, lógico, do Espírito Santo. Se você Santo. Perguntar quais são os mais populares. E aí, né, beleza. Me mudei e eu percebi que o filho da puta não assoviava só, sei lá, à tarde. Ele assoviava... Você se mudou. Eu me mudei, não, e ficando louco. É mesmo. Calma. Aí me mudei, 7 horas da manhã. Era a namorada dele! Não, antes ele fosse. Ele não olhou pro lado, era ela assoviando, cara. Antes fosse, porque ela nunca tinha passado por isso. E nunca tinha assoviado. Ela não sabia assoviar. Ela não tinha vez. Né? Ela não tinha lado. Ela, Segue. Segue um PDF de como assoviar sem lábios. E aí, meu, 7 horas da manhã, filho da puta assoviando. Porra, era 7 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde. Ah, então ele te horário. Todos os dias. Engraçado. Era a hora da cagada. E aí todo mundo. E aí eu falei, meu, você tá ouvindo isso? Meu, tá me deixando louca e tal. E toda vez que eu olho na janela, param. Eu falei, porra, comigo é a mesma coisa, né? Sim. E aí, né? Beleza. Rolou a primeira reunião de condomínio do prédio. Cara, e aí, é velho. Puto, né? E aí a gente começou a trocar ideia com os outros moradores. E a galera também ouviu o filho da puta assoviador. Eu falei, mano, não é possível, o que que tá ele acontecendo? Ele sempre assoviava o mesmo trecho? Mesmo trecho. Ah, tá. Sempre o mesmo Ninguém trecho. Ninguém sabe o hino do Corinthians inteiro. Era o hino inteiro? Não, não era o hino inteiro. Eles também tinham problema da janela? Quando eles iam na janela, olhar, parava? Era sempre o mesmo trecho, meu, e parava. E falei, tô tentando achar quem é, quando eu olho na janela, para. Meu, mesmo rolê. Tipo, velho, o que que tá acontecendo? Até que um dia... O cara tava no feitiço do tempo. É isso. Dia da marmota. Até que um dia, eu olhando pela janela... Esperando o assoviador. Esperando o assoviador. E pra disfarçar, começou a lixar a parede. Assim. Cadê, filho da puta? Eu descubro quem é o filho da puta que está assoviando. Era a porra de um papagaio, mano. Não pode ser. Era um papagaio. Eu achei que era um despertador, cara. Não, mano. Era um papagaio... assoviando a porra do hino do Corinthians e o hino do Flamengo. Algum animal, filho da puta, ensinou aquele papagaio a assoviar somente aqueles trechos. E ele assovia, pra ele, é o canto dele. Ele assovia todos os dias o hino do Corinthians e o hino do Flamengo. E o pior, eu fui pesquisar, o papagaio vive 70 anos, mano. Eu tô fudido. A minha pergunta é, ficou bom com o molho pardo? Pensa bem, podia ter sido uma tartaruga. Ia viver muito mais, cara. Só que seria mais incrível uma tartaruga que eu subia, eu acho. Eu não tinha pensado nisso. Aí você levava do Gugu e ficava rico, né? Exato. Mas eu confesso que depois que eu descobri que era um papagaio, eu fiquei menos triste. Porque, velho, você é um ser humano, velho. Você fala, é filha da putagem. É filha da putagem. Agora não, é só um animal irracional ali. Você achou de boa, até bonito, pô. É, mas não, hoje eu não fico tão irritado. Ele aprendeu o hino do Corinthians. É, olha só. Então canta até hoje. Canta até hoje, tá vivo. Subir até hoje. É, isso aí, tá lá vivo, consciente. Eu acho que eu sou muito demente pro momento, ou se é a cultura capixaba, porque eu achei que como ele tava lá lixando, ele fechava ali a janela e ficava num ponto que começava a dar um assovio. Mas aí ia ser uma janela. Vai ser uma janela pra ir pra Broadway. Não é qualquer janela, não. Você achou que. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Janela do sucesso. Não, Renan. Existiam as portas da esperança porque não a janela do sucesso. Renan, você achou que o vento soprava indo do Corinthians. Mas tinha a direção do vento. Enquanto tava lixando, que era o que dava. Na verdade, reverberada. Era tipo o desenho do Pateta, que cada som, forma uma coisa, forma uma música, forma o hino do Corinthians. É isso aí, cara. Porra, bicho. Isso me lembrou de uma coisa muito rápida que aconteceu semelhante. Eu morava num apartamento no centro de Americana também, só que aí não era um papagaio, eu tenho certeza. Cara, começou uma semana do nada, chegava perto do horário de dormir, e um vizinho começava do nada um som de balada, bicho. Então, era um sábado, eu pensei, o vizinho tá fazendo uma balada. O cara tem direito de fazer uma baladinha aí. Tudo bem. Porra. Eu sou um vizinho escolado, caridoso. Compreensível. É isso aí, porque eu sou filha da puta, recebo um Wesley Zop na minha casa e fica até 3 da manhã gritando. Fala igual um tecelão. Exato. Então, beleza. Passou de madrugada, 4 horas da manhã, acabou o som, tá? Daí, beleza. Domingão, 10 horas da noite, outro som de balada lá, bicho. Eu falei, nossa, o cara vai esticar essa balada. Tá bom, né? Mas tudo bem, eu tinha segunda de folga aquele ano, então eu não... Não se importou. É, se foda, né, cara? Se foda os outros vizinhos, pensei, porque eu sou um vizinho de gente boa. Daí... Nota-se. Beleza, foi até 6 da manhã. Chegou na segunda... 10 da noite até 6 da manhã, de balada. Solzão, de balada. Mas era música boa, pelo menos? Ah, é música de balada, é tudo igual. Na você época... acabava dançando também? Na época a Anitta não estava tão em evidência, assim. Mas tá, devia ter música dela e eu não conhecia. Você então... levantava pra ir no banheiro, beber água, dançava um pouco. Balançava a rola, sim. Tudo bem. Daí segunda, começou a balada de novo. A terça, a quarta, eu falei, mas que filha da puta. Todo falando. Dia. Mas todo dia, cara. É todo dia. E era a mesma música. Não, era várias músicas, trocava. Mesma playlist. Eu tinha a impressão que era o vizinho que colocava a música pra ir dormir, ele dormia e deixava a porra tocando. Cara, chegou aquilo ali durar 1, 2 semanas, cara. Imagina. No mesmo ciclo. No mesmo ciclo de música. Cara, e eu tava. Não tava conseguindo dormir mais nessa merda, cara. Eu não parava de dançar, eu né? Eu cheguei a questionar a minha mulher de madrugada. Você tava cansado fisicamente, cara, de tanto dançar. Eu vou, porque era tipo assim. Ele não, e o duro que não adiantava reclamar. No meu prédio, porque eram 2 prédios bem colados e ele era de outro prédio. Você ia reclamar, as pessoas não atendiam porque tava todo mundo dançando. Exato. Também tinha isso. Todos os vizinhos da festa dele curtindo a rave e só eu não fui convidado. Isso já aconteceu comigo, cara. Eu morava em um prédio, na boa. E não era eu, tá, que tava botando a música. Aconteceu comigo mesmo, não, isso aí. Não, mas então ele morava num prédio próximo, mas era muito próximo, assim. Se as 2 janelas, os caras esticassem o braço, dava um high five, é isso? Mas é quase isso. É quase isso. O braço talvez não, mas a piroca encostava. Ah, só que não ficava uma pra janela minha, pra outra. Tipo, ficava entendi. Uma janela assim na lateral da outra. E, era de L. Então um zigue-zague ali. É, cara, eu comecei a questionar a minha mulher e eu falei, eu vou invadir o apartamento desse cara pela janela e vou cortar os fios do som do rádio dele, pra não falar que eu esfaqueei. Esse é um nome bonito, né? Pra esfaqueamento, né? Exato. Sim, vou cortar os fios só. Exato. Que liga o coração o dele. O som nunca mais vai acontecer. Polícia Federal, não vou matar ninguém, não. É só os fios do rádio que eu vou cortar. Cara, então claro. Quer dizer que aquela mala de sangue que você trouxe não era de fígado de boi? Não, era de rádio, era de fígado de rádio. Ah, ok. Daí minha namorada, não, alguns dias, você tá louco? Você vai cair do parapeito, cara. No fim da semana já ela tá falando, talvez você consiga ir lá. Colocar uma tábua. Começa a planejar, né? Cara, eu só sei que foi uma semana terrível. O professor Dr. Mauri falou, lembrei, cara. Fiquei louco, até que do nada parou, cara. Não sei o que aconteceu. Do nada parou. E é verdade isso aí. Você isso... não sabe o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu, cara. Ah, puta que pariu, tô esperando meia hora. Isso. Assim que eu queria falar, não, bom, era o... Isso é angustiante mesmo, porque isso também aconteceu comigo, né? Nós morávamos num prédio Eu morava no 11º andar, desculpa, no 7º andar. E aí, no prédio em frente, do outro lado da rua... O vento vinha subindo a música de balada. Cantando Maria Bethânia. E aí, cara, a gente ficou naquela questão, né? Pior que eu olhava pro outro prédio e eu via um casal andando pra lá e pra cá com a luz apagada e a música sentando couro, né? E alto. A primeira alto. Vez você pensa, ah, é um dia, né? Não, não, mas foi de manhã, por volta de 10 horas também, até umas 8 horas da noite. Só que eu fui trabalhar e tal, e a minha esposa estava em casa. Nós estávamos fazendo... Você trabalhou durante o dia normal. Sim, normal. Aí chegou a noite, nós estávamos com algumas reformas lá e não tinha as janelas da varanda, né? Tava aberto, não tinha como fechar e bloquear. E mesmo que se fechasse, continuaria o barulho extremamente alto. E aí, cara, ela ficou assim, poxa, esses caras podiam abaixar, podiam tirar isso, né? Na época eu trabalhava com fornecimento de material balístico. Droga, né? Quem dera, material balístico, né? Eu era representante... Droga também, mas não era representante de armas e munições na época. E eu, olhando aquele casal andando pra lá e pra cá, eu fiquei, porra, não é possível que eles vão parar daqui essa música. Daqui eu acerto. Eles dançam bem lento. O Douglas vai me entender muito bem, cara. Eu tava num nível psicológico tão afetado, cara. Eu fui lá no quarto, peguei a espingarda, engatilhei. A espingarda de pressão. De pressão, Polícia Federal. Não mataria. Não, era só pra assustar. Aí se pega no olho, menino. Era pra assustar no olho. Vamos mudar a espingarda pra zarabatana. Sim. Com bolinha de papel. Isso. Aí, na hora que eu coloquei na boca... Isso. A zarabatana. A zarabatana, dá o pênis do Rafael. Na hora que eu tava pra soprar. E aí, a minha esposa chegou, Renan. Vamos lá no prédio conversar. Mas você já queria ter atirado. Eu queria ter atirado. Ela sabia que você ia atirar. Ela me incentivou, na verdade. A verdade, a ideia foi dela. Eu ia jogar a bolinha de papel na hora que eu tava pra atirar. Eu tava mirando naquele apartamento. Ela falou, não, vamos lá conversar que vai ser melhor. Porque não é possível que só a gente que tá ouvindo isso. Né? E descemos e tal, já era de noite já. Minha esposa tava grávida, inclusive. Com a zarabatana. Com a zarabatana. É, eu tava armado, mas eu tinha deixado a arma em casa. Sim. E aí... na hora que nós tocamos o interfone, a síndica desceu, ela falou que o que tinha acontecido é que o proprietário do prédio tinha comprado um som, um equipamento de som novo, deixou um pendrive espetado e tinha viajado. E aí, por alguma programação que ele havia feito, o som tocou no máximo volume possível e ficou o dia inteiro. Então ele não tinha como viajar de volta para desligar aquele som. E ninguém tinha chave do apartamento. Mas você viu pessoas dançando. Eu vi pessoas dançando. E aí, eu olhei aquilo e falei, olha só. Mas tá estranho isso daí, cara. Já que não consegue ninguém entrar, já que tá tendo um problema. É só desligar o disjuntor? É só desligar a energia? Chave. E aí, a resposta que eu tive, não, porque senão vai estragar os alimentos da geladeira dele. Pau no cu desse filho da puta! Foda-se, velha desgraçada! Não, por esse motivo eu também deixaria o som ligado a noite inteira. Pau no cu, né? Que é, né, cara? Mas não mude o assunto, Mari. Não é só desligar e ligar de novo? Não sei. Faz não isso sei. Só até queimar o som dele. Não, mas porque o som não vai voltar automaticamente. Não, ligou sozinho vai pra saber, entrar ele, né? De repente havia uma programação interna dele. Dele um alarme. Né? Ele fala assim, ó, em caso de disjuntor, ele programa lá. Em caso de disjuntor... Sertanejo. Liga novamente alto, bem alto. E aí, cara... E aí eu falei, porra, então quer dizer que por conta das bananas que estão na geladeira do cara, a gente vai ter que ficar sofrendo isso tudo. Eu vou chamar... Bananas na geladeira vai deixar preta a banana se você não enrolar no jornal. Exatamente. E aí eu me amei. Que minha é esposa... o futuro da comunicação. Sim. Impresso. Exato. Muito bem lembrado. Não ia pegar o notebook e voltar. Colocar a banana no meio. Ia passar a banana. Enrolar a banana. É, vai enrolar no tablet. Colocar na nuvem pra quê? Se vai evaporar. Exato. Então, e a banana cai da nuvem. Exato. E aí o departamento jurídico do Na Trilha, vulgo minha esposa, que é advogada, falou, olha só, se não desligar Isso, agora... Meu marido vai atirar. Como advogada morre. Como advogada. E ela falou... Ilegalmente, meu marido vai atirar. Vai ter bala. Vai ter bala. É que no Espírito Santo é normal também. Claro. É liberado, liberado. É. E aí ela falou, olha, se não desligar agora, depois que parar a saraivada de balas, eu vou acionar a justiça, vou chamar a polícia, e aí vai ter que arrombar a porta do cara e o prejuízo vai ser muito maior. E aí, a gente, aí conversou-se, depois de muito tererê tetê, quem é que é aquela música que tava rolando na hora? Provavelmente. Pra deixar melhor. É, e chegou-se à conclusão que iriam de fato desligar. E aí, cara, eu subi com a minha esposa, finalmente acabou o som. E quando eu cheguei no meu apartamento, eu me debrucei na varanda da minha casa, olhei pro outro lado, e o casal que estava dançando, não tava dançando, cara. Eles também estavam desesperados, porque o apartamento era debaixo deles, cara. Oh, eu ia atirar no casal de cima que tava andando pra lá e pra cá, nervoso. E eu mirando na cabeça do desgraçado que tava dançando. Caramba. Sem aliviar o estresse do com cara. Com as suas arrebatando. Polícia Federal. Você pega no olho, morre. E aí, cara, papel no olho. O que aconteceu? O vizinho virou pra mim, esse que eu ia atirar com as minhas arrebatando, que fique bem claro. Ei! Obrigado, hein? Falou! Valeu, champ! Você não sabe... Eu jamais ia atirar em você! Você não sabe o quanto você tem que agradecer! Na trave! Hoje, que ainda poderia estar preso, sendo abusado na prisão. Oh, peraí, peraí. Pena que você não atirou lá. Já inventaram a máquina do tempo? Pega sua arma e sai atirando a luz. Mas agora eu posso contar minha história engraçada? Não, porque é a vez do Rafael, né? Você já falou demais, já enjoei da sua voz. Bom, era verão de 2007. Melhor verão atrás, que teve em 2007. Já estávamos em horário de verão, o sol se poria tarde. E eu tinha marcado um encontro com uma moça num parque aqui de Vitória. Uma cremosa. Uma cremosa. Já... Gostosa ou não? Médio. Qual o tamanho do pau dela? Já tinha comido? Já tinha comido? Já haviam rolado uns beijinhos antes no cinema. E ela me deixou esperando muito tempo. Eu fiquei no lá. No parque? No parque, sentado lá na grama, tipo, sei lá, 2 horas de espera. E há 10 anos atrás eu não tinha smartphone, internet móvel, era só ligação e SMS. E olha lá, tipo, tô chegando, calma aí, vou ela chegar. Ela mandava as mensagens, tô chegando. E eu lá, aguardando, dando milho pros patos e pros gansos. Obrigado. Mas... Sabugo ele deu pra mim. Mas eu vou falar, o ganso é sabugo. E ela chegou, feita uma mãe de santo. Então, como assim, feita uma mãe de santo? Tava recebendo o caboclo em cima dela, é isso? Essa. Tava beijando o Chico, um preto velho. Preto velho, tava nas costas. Ah, agora é por isso que eu atrasei. Tava corcuda, fumando um charuto. Falando, vem aqui, meu gostoso. Aí ela chegou, estendeu uma canga no chão. Sentamos. Não, peraí, você não explicou como é chegar feito uma mãe de santo. Ela chegou rodando. Era desse jeito mesmo que a gente falou? Chegou com a pomba gira. Uma roupa toda, uma roupa longa, toda de branco, uma bolsa enorme assim do lado. Ah, da noiva então, cara. Ela era da capoeira. Foi da capoeira. Ela vinha da 25 de março, cara. Ou ela veio de noiva, quer casar com o Rafael. Pois é. Sentamos. Era só uma roupa branca. Destoando do resto da galera que tava no parque. Que não estavam de branco. Ah, então quer dizer que pra Rafael ele veio uma noiva na igreja. Ah, mãe de santo! Não. Tá destoando os convidados. É que pra Rafael o esquema é a menina tem que vir combinando com as demais pessoas que estão no parque. Ela tinha que vir de verde, então. É. Combinantes? É. Ele gosta de pessoas sem personalidade. Exato! Você tá diferente de todo mundo! Eu quero mais uma! É igual! Volta à ditadura! Sentamos lá na grama e ela sempre foi uma pessoa meio esotérica, vamos dizer assim, ligada às coisas do universo e tudo mais. Do exo. E estávamos ali sentados, trocando os beijinhos, não sei o quê. Eis que ela me arranca uma adaga da bolsa e fica na grama assim, pá, no chão. Fica na bolsa, né? É isso que eu preciso. E não do seu penizinho. Isso que é tamanho de pau, Rafael. Eu não a conhecia. A adaga tinha 20 centímetros. E era de borracha. Ela tinha ventosa, essa adaga. Tava escrito dildo nela. É, mas uma adaga mesmo, uma adaga. O que é isso, Rafael? O que, que é isso? Uma adaga. Só que essa daqui esfaqueia o seu coração. A cada estocada era um mini infarto. Eu assustado, olhei aquilo e falei, que isso? Não, eu trouxe ela pra energizar aqui na terra. Pega ficava ligadona. Ah, então é, eu vibrava ainda. Essa daqui eu fico louca. Ok, né? E os casais, as outras pessoas do parque iam passando lá da gente e dava aquela olhadinha. Tipo, colocou a adaga, eu quero saber, a adaga entre vocês? Não, fora da canga, né? Tipo, acabou a canga, aqui a grama, ela pá. Ficou na grama. As pessoas tropeçavam ali na adaga. É assim que ela chamava a buceta, grama. Foi lá, pá! Enter. Isso. Mais pra frente um pouquinho, ela me tira umas velas também dessa bolsa enorme que ela trouxe. Aí eu entendi o porquê dessa bolsa gigantesca num... Vela é putaria, né? Vela machuca. Com um pó. De um outro potinho. Aí cocaína. Aí já... Agora se colou. Já entendemos por que ela tava ligadona. Aí é pra ficar esperto. Aí, na verdade, era uma mendiga do parque que o Rafael pegava lá. Exatamente. O bom de pegar mendiga que você não tem que levar pra casa. Exato. Eu falei, que é isso? Isso aqui é pó de pata de aranha que eu passo aqui nas minhas velas. Eu não vou te questionar doido, cada né? Cada um lubrifica com o que tem na mão, olha. Claro. Acendeu as velas e ficou ali. E eu hiper constrangido, né? Falei, caralho. Um ritual satânico? Foi o que eu pensei. Falei, daqui a pouco vai vir um bode, uma galinha morta e pipoca. Aqui. Sabe que pipoca ritual satânico sim. Envolve beijar o cu do bode. Pode ser interessante. Sim, sim. E ficamos ali, o sol se pondo, as velas acesas, aquela adaga enfiada, as pessoas passando, olhando, tipo, que macumba é essa? O Rafael de pelado de bunda pra cima com uma vela no cu. Esse aqui é normal. Tem certeza que isso é um encontro romântico? Mas olha só, você vai ver que ele tava ensaiando uma arte, né? Mas melhor a vela no cu que um crucifixo. Crucifixo é bom porque ele trava, você não perde, né? Agora a vela agora é foda. Não tem que ir no médico tirar depois falando que escorregou e passando caiu. Passando 5 horas na fila de espera. Ninguém entendendo o seu problema. Em pé, claro. E ela começou a vir com a mão, tava de bermuda, ela começou a vir com a mão na minha coxa. Agora ficou interessante. Agora sim, depois da cocaína. Pô, no meio do parque já tava escuro, só vocês dois. Tava bem menos pessoas lá. Vulto, pega aquele KY ali, por favor. Né? Claro, tem dois malucos com vela e faca no meio do parque. Claro que tinha menos gente. Ô, Vulto, em vez do KY, pega meu pó de pata de aranha, por favor. Aquele lubrificante. E minha adaga, pega minha adaga. Tá do lado ali da minha canga. Minha adaga em forma de crucifixo. Tem ventosa e cabeça roxa. E aí? Ela veio com a mão ex que ela chegou no Malaquias. Malaquias tava Trulha. Acordado, tava não, diante daquela situação, estava mais encolhido que qualquer coisa. Parecia um cu, né? Parecia inverno, parecia um umbigo. Pra dentro. Gostoso? E aí ela perguntou, algum problema? Algum problema? Eu vou não ir explicar, relacionar a quantidade de problemas. É. Não. Você falou não. Não, de boa. De normal. Tudo que você podia falar, você falou não. Não. Eu vou pegar leve, falei, o problema tá em mim, não em você. Ela falou isso? Você é muito gay, Rafael. Não falei, né? Você é extremamente tipo gay, cara. Você sabe disso. Sim, já me falaram isso algumas vezes. Eu que falava isso enquanto comia. Você é muito gay, Rafael. Ele negava. Isso pra animar, isso pra dar aquela animada. Vai, meu gayzinho. Não deu certo o que ela queria, não teve resultados. Ficou... Deu um choquinho ali no cu pra ver se... A famosa pegada no tranco, pra ver se dava uma pegada no tranco. Eu não sei quanto tempo uma adaga energiza. Já deve estar com energia suficiente essa porra, né? A gente podia ir embora e tal. Já de noite, naquela época não tinha carro. E assim, você era novo, então. Sim. E cada um foi pra sua casa, de ônibus, obviamente. E depois eu recebi uma mensagem dela falando que ela passou mal no ônibus, chegou a desmaiar. Você engravidou ela. Eu falei, tá vendo o risco de se fazer magia negra no parque? Aí, ó. A pessoa não aguenta a carga. Você pensou, né? Você não falou pra pessoa, ela. Não. A pessoa quer carregar a adaga na grama, cara. O cachorro caga na grama. Chegou o momento. Rafael, você é um desgraçado. Não é que ele falou, não, o problema sou eu. Pra não magoar a menina, não. Ele ficou com medo da magia negra, cara. Ela fala, ah, o problema é minha magia negra, então... E caiu o pau dele. Eu tava com o cu trancado. O pau dele apodreceu e caiu. Não, ou o pau dele fica duro pra sempre. Imagina um negócio desse. Deus me livre. Mas você saiu com ela novamente pra concretizar o ritual? Não, eu tive muito medo de continuar algo desse tipo. E... Então não. Você não comeu essa mina porque ela fazia magia negra. Ou coisas piores, né? A gente não... Que a adaga não era grande o suficiente, cara? Era isso? Pode falar. É preconceituoso. Machista! Machista! Machista! Maníaco! Hoje em dia seria diferente. Estávamos num refúgio que a gente chama, né, que de escaladores, que às vezes quando a gente sai para escalar em algum local distante... Proibido, tem que fugir. Exato. E daí refúgio. Exato. E aí, que é uma prática comum entre os escaladores do mundo inteiro, não só os capixabas... É escalar. Escalar. É uma prática comum. A gente costuma fazer isso, cara. E aí, depois de um dia tal, de atividades esportivas, escalando... Fomos festejar, né? Como é assim? Esse refúgio é o quê? Uma área de... Com suprimentos? Suprimento, tipo um barzinho? Não, não. Imagina o seguinte. Um lugar pra acampar? Uma fazenda. Geralmente pra gente, pra encontrar uma pedra pra escalar, nem sempre está à beira de uma estrada ou próximo de uma civilização. As pedras estão dentro de propriedades distantes e... Vocês invadem propriedades, é isso? Tudo com autorização. Né? Nossa. Invasão com autorização. Autorização nossa. Eu chego pro Rafael, digamos que ele seja escalador. Rafael, posso escalar? Ele fala, pode. E aí a gente vai. Né? Autorizado. Autorizado, nós vamos e pronto. Claro. Né? Ah, mas não é esse o caso. E aí, como eu tava falando, essas montanhas são distantes e tal. E muitas vezes os donos das fazendas, para tratar ou para cuidar ali da sua plantação, do seu gado, enfim, da sua lavoura, eles constroem uma casa para o caseiro, né? É, suspensa para os animais não pegarem e tal. E essas casas geralmente ficam vazias. Claro. E aí, fazemos lá uma festa e tal. Vocês levam as coisas para o caseiro? A gente leva cerveja, leva comida, leva... Caseiros. Leva as caseiros, enfim, leva a escalada. Também leva comidas, né? Também leva bebidas. Tudo bem. Sim. Mamadas. Festa normal. Festa. Também leva comida e também leva alimentos. Adagas. Adagas. Patas de aranha. Por aí vai. E aí, cara, no meio da festa, o pessoal ficando bebaço já, né? Começa a querer importunar quem já tá dormindo. É verdade. Acontece isso mesmo. Isso é uma merda. E o Renan, ele tem cara de quem perturba os outros que tá dormindo. Com certeza. Não, eu nunca fiz isso. Não. Deixa bem claro. Renan! Eu não faço isso, eu só filmo. Só. Ah, tá. E aí, o pessoal começou a perguntar, cadê o João? O João e a namoradinha nova, primeira vez que ela tá vindo com a gente aqui, a Maria. Deixa bem claro que são nomes fictícios. Ah, né? Percebi na hora que foi João. João Carlos Nunes. Ah, sim. A gente pergunta, cadê o cara? Cadê o mesmo? Vamos lá tentar ele lá no quarto. Vamos lá acordar, porque aqui é dia de farra, ninguém vai dormir. É festa! É festa! Vamos procurar o cara e tal. Eis que achamos ele, abraçadinho com a namorada, e todo mundo pulando em cima e dando tapa. Eles estavam embaixo de uma coberta, ó. Tinha uma adaga ali, né, que eu não tinha entendido. Mas não era falsa, né? Uma adaga meia, cheia de ventosas. Como uma boa adaga. Como uma boa adaga da piscina. Um vestido branco, todo sujo de sangue. Começamos a importunar eles, de fato queriam dormir, né? Começaram. É. Você não participou. Eu tava filmando, claro, né? Então eu fazia parte daquele momento. Claro. Por mais que eu não estava atrapalhando. Cúmplice. Exatamente. Obrigado, senhor host. Sim. E aí, cara, o cara ficou nervoso, vamos sair daqui e tal, tá bom, nós vamos voltar pra festa, voltaram pra festa naquele engodo, né, vou lá, brincou um pouquinho, de repente, ué, cadê o João Carlos Nunes, temos você aqui. E a Maria. E a Maria. Carlos Nunes também. Hoje. Maria Carlos Nunes. E tem o Carlos Nunes Júnior. E aí, cara, ninguém achava, ninguém procurou, ninguém sabia onde é que tava, e aí eu falei, olha só, eu tenho uma ideia. Eu acho que ele pode estar no carro dele. E eis que chega lá o cara deitado lá com a namorada, ele no banco do motorista e ela no banco do carona. Os dois dormindo. Hipoteticamente. Sim. Tá. Dormindo. E aí, cara, imagina um bando de bêbados batendo no carro. Acorda! Acorda! E nada deles se mexerem. Nada se mexerem. Eu falei, cara, tá morto, velho. É alguma coisa estranha. E aí, cara, a gente batia no carro, vamos balançar o carro. Balançava, ele tinha uma barriguinha voluptuosa e ficava balançando assim, ó. A barriga ficava, né, parecia uma gelatina, né, que ficava balançando. Só um minuto, mais um pouco de pó de pata de aranha pra mim, por favor. E aí ficou naquela, a gente quase virando o carro, né, balançando pra lá e pra cá e nada do cara sair, o cara nem se esboçava que tava... acordado. E aí um amigo nosso viu que tinha uma fresta no vidro, porque devia estar muito quente lá, né? Uma Sim. fresta de dois dedos, né? Um cu de Wesley, mais ou menos assim, de distância. No frio. No frio. Um cu de Wesley nascido, acabou de nascer, né? Nascido no frio. Vamos dar uma medida, então, meio cu de Wesley. Né? Aí tudo bem. Nascido. No frio. Isso, né? É uma nova medida aí, ó. Mas, assim, você podia falar isso no observador quântico. Né? Unidades de medidas de cu de Wesley. E em temperatura. Não, mas é porque a unidade de medida ela tem que ser meio fixa, assim. Essa cresce... É verdade. Não, mas é de acordo com a época do ano. E outro, observador quântico fala de coisas bem pequenininhas. E aí é o caso do Cudo Wesley, né? Medida, rapaz, considerar caprichada, rapaz. Entendemos que é uma bela bitola. Ali, ó. Generosa. Exato. Uma manilha de esgoto. O negócio é bom ali. O ouvinte que souber a medida correta, manda pra gente, né? Exato. Fica aí o concurso. E aí, a gente tentando... De toda forma, e aí viu-se aquela frechinha lá de um cu de Wesley. Vamos enfiar uma varetinha e cutucar pra ver se tá vivo, pelo menos, né? Sim. E aí vinha com uma varinha de bambu, cutucava o cara, cutucava e tal, e nada dele acordar, nem se mexer. Cutucando a cara do cara? Cutucando aí como se fosse um cachorro morto, sabe? Sim. Cutucando aí, tuf, tuf. E nada do cara se esboçar. Não dava pra ver se ele tava respirando, desgraçado, com a barriga dessa? A barriga tava flácida e tava subindo e descendo. Então tava respirando sim. Então pra que fazer isso? Cutucar. Pra ver se ele acordava, demente. A gente queria trazer ele de volta pra festa, a gente achava que ele tava perdendo. Ele não gostaria de estar na festa com pessoas assim, cara. Ele tava lá. Exato. Ele tava com vara. Com pessoas que viram carros. Cegando, né? O cara ali. Cara. Cutucam ele nem dá um beijinho antes. Pelo amor de Deus. Mas aí, eis! Nobre soldado. Tem uma ideia genial, porque tem gênios aí. Vamos capotar esse carro dele. Que bandeira abaixo. Vamos tacar gasolina e pôr fogo. Pega a mangueira, mano. Vamos encher de água. Mas essa foi a segunda opção. O que é que ele fez? Ele arrumou um galho de bambu seco que tinha tipo um anzol natural na ponta. E foi enfiando na fresta, até que chegou na altura do nariz. Puta, fisgou. Por que não abriu a porta com isso? Seria o mais inteligente. Aberta a porta. Colocou no nariz. E aí, o desgraçado, se fosse pra pegar um ursinho de pelúcia naquelas máquinas do shopping. Pesca-pesca da quermesse, pega isso, né? Faz o nariz de um cara que quer dormir em paz, não consegue. E aí... O cara fisgou o nariz do bicho. E aí, meu irmão, puxou com toda a força. Que filha da caralho. Naquela força, né? A força de bêbado com galho seco. Ou seja, só aproveitando o peso da gravidade. Ele caiu e puxou o cara. Aí o cara acordou. Não, claro, sem nariz, né? Sangrando, né? O cara acordou. Não, o nariz na ponta. O nariz aqui na ponta do cara. Sem nariz. Parece o meu. Ah, não, é o meu. Nossa, meu emagreço. Meu nariz tá fino. Clasando toda a pele e carne. Só tá o osso ali. E aí, bicho, o cara acordou nervoso, velho. Claro, filho da puta! Acordou nervoso! E aí, cara? Renan, você é o cara do galho? Não. Renan. Ele pensou. Renan, você é o cara do galho? Eu queria ter sido. Não, você não é. Você é desgraçado. Vou trancar o meu quarto hoje. O cara do galho, mas do bem. Só deixa o galho do bem. Eu só queria trazer ele pra festa, cara. E aí? O cara acordou nervoso, rapaz. Por quê, hein? Levantou. E aí, quando ele acordou, a galera festejou. Ai! Acordou? Agora vai! Vambora, galera! O cara ligou o carro, deu um cavalo de pau no meio da multidão. Nossa! Que tinha uns 15 bêbados, cara, tentando... E ele parado, deu um cavalo de pau. Vou morrer! Faz tempo isso, cara? Faz aí uns 5 anos. Pelo que eu percebo, o risco da escalada não é escalada nas festas, né? Mas, ó, uma verdade eu conto. O maior risco de quem vai escalar, a galera que pratica os esportes outdoor, é o carro. A grande massa escaladora não morre escalando, morre nos trajetos, morre nos carros. Morre quando puxa o nariz de uma pessoa e toma um rabo de arraia de um carro. Assim. Rapaz. O maior risco é levar o Renan no... levar o Renan em algum lugar. Fala isso, cara, eu vou perder metade da minha audiência na trilha. Eu fui na padaria com ele hoje, quase morri. Bom, vamos lá. E aí, cara... O cara acordou nervoso, deu aquele cavalo de pau no meio da galera. Não acordou nervoso. Ele já tava correndo pro hospital. Ele já tava acordado, ignorando a existência de vocês pra ver se vocês iam embora. Depois ele admitiu pra mim que era isso mesmo. Ele falou, eu vou me fingir de morto aqui pra ver se ninguém mexe comigo. Mas não deu certo. E aí, no que ele saiu no cavalo de pau, ele saiu desembestado pela mata dentro e fugiu com o carro. E aí surgiram a ideia, né? Vamos atrás. Pegaram um tanque de guerra pra ir atrás do cara. Rapaz, um tanque de guerra, mas que não atira munição. Atira galhos que puxam o nariz. Não. Mas era a batana que atirava a bolinha de papel. Vamos atrás deles pra fazer eles voltar pra festa. Aí para na estrada, rouba um carro, mata uma família pra ir atrás dos caras. É assim que se começa filme de terror, cara. Mas o objetivo era a festa, cara. Então acho que tudo se justifica. Vamos lá. Azel também. É assim que eu penso. E aí, cara, nós pegamos o carro. Aliás, a galera pegou o carro e foram atrás. Porque depois de você tá com um colar de nariz ali, igual o Soldado Universal. Você falou, eu acho que eu exagerei com vocês, né? Foi isso. E aí, depois de guardar o meu colar, depois de guardar a câmera que eu tava filmando, os caras entraram no carro. Era 6 camaradas dentro de um Fiat Uno. E aquele... Palhaço, vem cá, isso cabe? É, naquela época coube. Saímos atrás do cara, mas não encontramos. Que bom. E o cara, e a gente soube depois que ele havia se escondido. Ele foi pro pronto-socorro costurar a cara. ele se escondeu em algum lugar lá da fazenda lá e de fato a gente não encontrou ele. Ninguém aqui nessa mesa vai discordar desse cara. E ele nunca mais voltou. E hoje se tornou uma lenda do Capixaba. Depois a gente descobriu, era o Will Smith. Nossa, cara. Essa é a história que na época foi engraçada. Pra ele, não. Eu acho que essa história não é engraçada. Você é um demente, cara. Vocês confundiram com a história desgraçada. Você é um retardado, cara. Wesley Zop, o que você achou de tudo isso aqui? Achei Mas bem. Antes, espere! É chegado o momento da pergunta polêmica, Wesley Zop! Pra reviver aqui um quadro do Chorou Meu Pedido de esses rapazes encantadores. Por quê? A nova reformulação. A nova reformulação. Fica uma coisa nova que a gente nunca fez. Que bom, aqui. Que bom. E pergunta polêmica. Cortou eu sem querer. Exato. Rafael. Tem três laudas de pergunta. Uma pergunta polêmica aí, então. Rapidamente para Wesley Zop responder. Wesley, você está no cenário de Jogos Mortais. Jigsaw está sentado na bicicletinha dele, olhando para sua cara. Muito bem. Você está sentado em uma cadeira, completamente nu, amarrado até a cabeça. Gostei. Seu pênis... Não, é amarrado assim como se fosse um peão. Isso. Ah, tá. Não dá para mexer nada. Não. Seu pênis está todo lambuzado de patê para cachorro. Sabor picanha. É, tá? É caro. É caro, mas está me dando medo. Já está me dando água na boca aqui. Já me deu uma dor no bolso. Isso aí. Que não desperdiça com... Pra ter sabor picanha. Vamos ver o que vai acontecer, né? Em paus de Wesley, assim. Na sua frente tem uma TV onde se passa uma única cena. Zeca Camargo chupando o dedão do pé direito da Regina Casé. Tá. Ela tem... Segunda-feira. Ok. Ela tem... Ela tem a unha encravada nesse dedo. Tudo bem. A câmera da Zoom nas faces de prazer dos dois. Apontada para sua cabeça, existe uma espingarda calibre 12 carregada, pronta para disparar. Tudo uma bem. Espingarda não, uma zarabatã. Zarabatã. 12 bolinhas. Exato, uma bolinha calibre 12. Sim. Deitado no canto da sala está Filhote, um cão vira-latas, mas com uma habilidade incrível. Meu Salvador está aí. De abrir tramelas. Talvez ele tenha essa habilidade também. Talvez ele seja tarado por picanha. A única forma de você não morrer com um tiro de 12 na cabeça é tendo uma ereção completa em 3 minutos. É, não, já morreu. Já morreu. Já sabe que não vai dar lá. Não, próxima pergunta. Vai lá. Ou quer manter esse cenário hipotético? Mas é hipotético. Não, tudo aí era possível. Não era possível estar passando essa cena de manhã na TV. Tá, vai. A pergunta é... Você se concentra na cena que se passa na TV pra ter ereção ou fala, vem aqui, filhote? Então, mas eu tenho um medo aí. O vem aqui, filhote, pode ser que ele vai arrancar o meu pau ali, achando que é... Vai na mastigada. Vai mastigar. Ou dar uma leves lambidinhas. Ou pra você ter uma ereção. Ou posso falar, mas eu tenho que ter a ereção pra quê? Pra... Pra arma não desativar a arma. Que o grande dilema de Wesley é que sempre vai ter uma ereção. Pra que ereção, né? Eu tenho que questionar isso, cara. Eu uso o cu. Pra que ereção, não é? Mas por que que eu quero falar o problema? É o caminho mais fácil que eu sigo. Porque eu posso falar muito bem. Chamar um filhote que tem habilidades. Falar pra me desamarrar, colocar, né? Colocar a patinha no seu cu. Não. E daí você tem uma ereção. Mas não tem como colocar a patinha no meu cu. Tô sentado na cadeira. Não, mas você dá levantadinha. Eu tô amarrado, caralho. Então, eu chamaria ele pra me desamarrar, não dá certo? Ele demoraria mais de 3 minutos pra você passar a mensagem, entender. Às vezes você esquece a palavra desamarrar. É, talvez o corretor... Que você vai ter que você vai ter ereção já é certo. Nós sabemos e confiamos em você. Obrigado. Nem todos aqui. A maioria me basta. Eu acho que nem a maioria. Alguém me basta. Uma pessoa acreditando já basta. A questão... Nem que seja outra pessoa. Nem que seja outra pessoa. A questão é se você vai se concentrar na cena do Zé Camargo com a Regina Casé ou chamar o filhote. Uma dedada do filhote. Uma patada do filhote. É, porque lamber no seu pau não ia ter ereção. Tem que ser uma socada. Não, mas peraí. Uma rabada. Mas é sexy essa cena da TV. Pra quem? Pô, Regina Casé e Zeca Camargo, cara. Cara, dois ícones da TV. Pô, muito claro, eu quero isso daí. É histórico, né? Eu quero isso daí. Okay. Eu escolho essa opção da TV. A Regina Casé na atualidade? Não. Sim. Não importa, cara. Eu quero saber detalhes. Tá. É o Zeca Camargo na atualidade também? Vestido do... Rapidinho. Pega o pote de pata de aranhas ali. Exato. Zeca Camargo fazendo a dança do ventre que tem dele no YouTube. Na atualidade? Na atualidade. Tá. Só isso que eu queria saber. Não. Qual é a sua escolha? Assista a TV. Assiste a TV, tem uma ereção. Boa. Eu já até deveria estar excitado vendo essa TV. Viva e deixe viver. Exato. Viva e deixe viver. Muito bem. William Vulto, uma pergunta polêmica aí para o Wesley Zop. Existe ex-talarico? Pô, acho que sim, né? Mas como seria isso, Wesley Zop? O cara pratica talaricagem, depois a partir... Não é um Wesley Zop. Praticou a talaricagem, Wesley, já é talarico, Wesley. Não, ele é, mas é um momento que ele parou de a praticar, praticar a arte da talaricagem. De desejar parou, a mulher alheia. Então, beleza. Daí ele é um ex-talarico. O cara, ele comete um crime, vai lá, amputa o braço dele, ele parou de cometer o crime e o braço cresce de novo, é isso? Que? Não, é um exemplo, outra pergunta, né? Isso é só pergunta polêmica? Essa é outra pergunta. Não, esse eu respondo, não cresce de novo o braço. Pronto, então. Então seja misturado, um híbrido de deixa a aula de ciências pra, sua, quântico, pra né? sua filha aprender na escola, não ajuda ela nem na lição. Não ajuda nem na cola, por favor. Corta esse braço que cresce de novo, imagina. Por isso que arrancou o nariz do cara. Acha que ia crescer de novo. Acha que é natural. Sobe, escala é lagartixa, né, na cabeça dele. Mas, William, como acredito que pessoas podem ser recuperadas, acredito que um ex-talarico pode ser recuperado. Não é fácil, não. Não, fácil não é. Ninguém falou que é fácil. Que sim. Temos que acreditar na humanidade, cara. Mas eu preciso rever braços aqui. Braços não crescem de novo. Ah, não vamos testar. Por mais boa vontade que a humanidade tem. Ele tá em choque. Não vamos testar. É uma novidade da ciência aí. Eu acho que a gente poderia testar agora. Eu tava aí falando cresce, cresce, mas não cresce. Ah, então era essa a pergunta. Sem mais perguntas. Bom, se existe uma situação em que você, de repente, está, digamos, hipoteticamente, né, num cenário totalmente hipoteticamente, sim. que você esteja numa situação semi-marinha, né? Uma praia. Ah, tá. Digamos tô que numa você praia. Esteja numa praia. Semi-marinha, gostei. Vocês são filha da puta, né? Deixa eu fazer minha pergunta. Praia de mar aberto. De mar aberto. Pessoas bonitas jogando futebol. Pessoas bonitas e bacanas. Você, com seu amigo ali, você, de repente você resolve dar... Hipoteticamente um amigo. Hipoteticamente, né? E digamos que ele seja seu amigo, sim, né? Sim, sim. De repente, vem uma onda de 30 centímetros. Sim, pequena. Uma onda pequena. Alta de 30 centímetros. Uma onda de 30 centímetros. Belos 30 centímetros completos. 30 não é 29, centímetros. Não. Importa não o tamanho, mas a força da onda. Tá bom. Força igual massa vezes aceleração, todo mundo sabe. Com força muito leve. Né? Uma marolinha. Uma marola. Uma marolinha. Sim. Leve pra moderada, talvez. Não. Bem leve. Leve, bem pra leve. Você, na companhia de seu amigo, você... Simplesmente nem sente aquela onda. Claro. É. Uma marolinha. E aí, de repente você olha pro lado, cara. Você não vê seu amigo? Comemora internamente, você... sim. Não, você fica preocupado. Você fica triste. É bem hipotético. Mas, Wes, a pergunta é minha, tá? Só pra você saber. Mas é bem hipotético. É bem hipotético. Então, e você não vê seu amigo, cara. E de repente você olha pra trás e 5 metros depois o cara tá lá na areia. Engasgado. Engasgado, cheio de algas na boca, quase morrendo. Vendo a areia bem de perto, com a cara. Vendo a areia bem de perto, na cara ali, se enrolando. De quatro na areia. E aí eu quero saber, o que você faz? Você vai ajudar o seu amigo. Sabendo que ele pode ter se machucado com ondas tão violentas. Tô falando pro ouvinte visualizar bem. Você, de repente, saca o seu iPhone pra tirar uma foto, telefone que estava no cu. Ok. Qual lugar mais seco aí? Não quero molhar meu iPhone. Porque é um lugar hipotético, né? O iPhone não é a prova d'água. Na verdade, mas é a prova de cu. Você começa a rir desesperadamente ao ponto de esquecer do seu amigo. Ou você vem fazer... contar essa história em forma de pergunta polêmica merda aqui no podcast. Talvez eu fiquei entre tirar foto e rir descontroladamente. queria um iPhone, cara. Vai, eu vou tirar. Eu tiro essa foto. Tudo isso só pra tirar do cu. Eu não ganho R$2.000, cara. Eu quero um iPhone. Seus filhos da puta. We'll be right back. Chegamos ao fim de mais um episódio delicioso, um episódio gostoso, um episódio frenético, um episódio aí que era pra ser engraçado. Falhamos miseravelmente. Exato. Então, esse aqui o que estragou foi o Renan aí com perguntas nada a ver, de situações que nunca aconteceram. E não foram hoje, né? Na praia de Vila Velha, né? Pô. Começando então a nossa despedida aí com ele. O nosso Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos. Conta o cast, eu quero que você dê aquele tchau saboroso e faça o seu jabazinho aqui pro ouvinte que quer ver lá coisas dementes de fornicação entre primos no seu podcast. O que deve acessar? Você acha o CoutoCast no eduardocoutorj.wordpress.com. Os programas, você me acha também no @eduardocoutorj, no Facebook e no Twitter você me acha. E aquele abraço e até a próxima. Valeu, Couto. Foi um prazer. Ele acha sexual. Que vai ser chamado de novo, mas ele chamou na hora. Não, quando eu precisar de uma orgia com primos, eu sei que é pra... Não, é técnicos, cara. Você precisa de especialistas nessa vida. A gente não quer namorado da volta. William Vulto, aí, a nossa pérola morena, aí, mas bem pequenininha. A Ângela Rorô Capixaba. É. Fala lá, dá seu tchau, fala sobre o Observador Quântico. Bom, eu faço o Observador Quântico, um podcast de divulgação científica curtinho, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Onde fala temas que você já trabalhou lá pro ouvinte ter uma ideia. Tem episódio de como funciona a televisão, como funcionam as pilhas, como funciona o carro. Já fizeram de guerras. Já fizemos da Primeira Guerra Mundial, que a gente falou sobre a química usada na guerra. O de carro você fala da gasolina que tem que colocar? Sim. Tem que ser rápido, cara. Se for carro, combustão. Se for carro de boi, não tem que pôr gasolina. E o Observador Quântico, ele fica lá no portal Cultura Nerd Geek, um portal com vários podcasts lá. É culturanerdgeek.com.br. Aí tem a aba podcasts lá, você encontra lá. E eu tenho um blog pessoal também, o lugarnenhum.net. Que é, fala, falo bobagens. Fala bobagens? Igual você falou aqui, então. Fala sobre como ganhar na loteria. Manual, passo a passo. Como ir em empregos nada a ver. Vai estar saindo quinzenal, Observador Quântico? Quinzenal, nas quartas-feiras. Muito bem. Nosso grande mestre, professor, doutor, e por que não dizer dançarina de bolas? Aquela que faz o passo do cancan com as bolas. Ela é foda. Põe na mesa, ele põe na mesa as bolas. Parabéns. É o melhor jeito de dançar cancan. Né? Não é o jeito certo? É o único jeito. Né, cara? Não sei se precisa, mas faz o seu jabazinho e dê seu tchau cremoso e delicioso. Sempre precisa, cara. Galera aí do Churume, por favor, acesse redgeek.com.br. Toda segunda-feira tem Ultra Geek Podcast. E também youtube.com/redgeek, nosso conteúdo em vídeo. Passa lá, se inscreve, clica na sinetinha e já era. Olá. Muito obrigado aí pelo convite. Fala do que lá, fala do que lá. Cara, tecnologia, falamos de cultura geek de modo geral, história, ciências e putaria, velho. Tem Chimales. Podcast de putaria. Já falou de Chimales lá. É, já falamos de swing, falamos de... Já falou de Chimales, não falou? Unboxing de Chimales. Estou aqui com Rita Cabeção. Vamos ver essa gema, pá. Tem gosto de isso por quê? Por que que eu faço o unboxing? No caso, o Maurício, ele falou, eu quero sentir o tato. Eu tenho que passar toda a experiência, né? Não é isso? Não, é o assim, tacão, mas é o mas de vibrador já teve da unboxing, review também. É mesmo? Já teve. Você fizemos a avaliação. Fez? Eu fiz a avaliação de um, mão, de um gadget chamado WeVibe, que é um vibrador pra casais. Todo conectado, você consegue controlar via smartphone do outro lado do mundo, é muito louco. Então. Mas do outro lado do mundo ou dentro do cu? Onde você quiser. Mas pode controlar do outro lado do mundo. Do seu mundo. Pra que alguém usar isso no cu? Você pode usar o dedo, né? É outro cu. Não, porque daí parece que é outra pessoa. Né? Mas daí, pra quem não tem dinheiro, senta no dedo. Vai ficar dormente. Daí você enfia ou amputa o dedo, vai crescer outro. Amputou no cu, né? Então acesse lá onde, Dr. Mauri? redegeek.com.br. Você é tesão. Ah, vocês são lindos demais. E aí, Renan Cirilo, o seu tchau e o seu jabá, ou deixa o jabá pro Rafael, que sabe fazer melhor que você. Eu gostaria de dizer que foi uma honra pra gente receber vocês aqui em Terras Capixabas, que, enfim, uma enorme satisfação mesmo, né, tê-los aqui, conhecê-los pessoalmente, juntamente com toda essa galera, né, esperamos que vocês voltem em breve. E aproveitar e deixar aí um abraço pra galera que participou do primeiro seminário de podcast do Espírito Santo, que foi foda pra caralho, foi muito bom. E convidar aí os ouvintes que não conhecem, né, ver sempre a gente participando lá do grupo do Telegram, às vezes, né. Vão lá conhecer o trabalho que a gente faz na trilha, né? Às vezes as pessoas imaginam, ah, na trilha fala de esporte, eu não vou ouvir sobre esporte, não tem interesse. Eu já vi muita pessoa falando sobre isso. Eu sou um gordo desgraçado, por que eu vou ouvir na trilha se ele vai falar de... Porque pessoa, é um nicho de esporte. Pessoa vê o Renan nas redes sociais, acho que ele é aqueles cara bombado, trincado, que faz atleta, esporte, que é a vida... O cara é um merda, gente. Ele é montagem, gente, montagem. O cara é barrigudo, cara... A gente foi na praia com ele. Exato, cara. O que importa é a mensagem que a gente passa. Às vezes o cara pensa, não vá com preconceito, achando que porque você nunca praticou uma atividade física aí de forma formal, que você não vai gostar do conteúdo. É, exatamente. O objetivo nosso é justamente esse, né? De que nós possamos pegar algum esporte que não tem tanto apelo midiático e expandir as informações sobre ele. Nós já falamos sobre canoa havaiana, já falamos sobre parkour, já falamos sobre mountain bike, né, vida saudável, outdoor. Então, na trilha, ele é nada mais é que uma forma de você conhecer esportes outdoor. Né? A gente não tem conhecimento nenhum disso, então em cada programa a gente pega um especialista, uma pessoa que viva daquilo ou que tenha grande experiência no que a gente vai tratar, para ele descomplicar o que é complicado. Né? Que é o nosso tema, né? O nosso lema, descomplicar o complicado. Então, para que ao final do programa, o cara, se ele se identificou com aquele assunto, ele vai pesquisar mais sobre aquilo e, de repente, ter aí a sua vida saudável ou não, agregou em mais conhecimentos para ele. Então, na trilha, www.vc, que é o você de internet, né? vcnatrilha.com.br, nas redes sociais, @natrilhapc. Nosso grupo no Telegram, @natrilha. Né? Eu também tenho minhas redes sociais, né? @recirilo no Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, tudo recirilo. E tchau. Muito bem, e o tchau mais bonito dessa noite aí, que vai deixar os lábios das meninas assoviosos. Não, o ambiente está até mais úmido nesse momento. Exato. Os lábios de baixo assobiarão o hino do Corinthians. Rafael do Flamengo. Rafael Pelissari, por favor. Olha, foram momentos inesquecíveis. Foi um prazer, assim, mais do que sexual, esses momentos que eu passei com vocês ontem e hoje. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Um beijo a todos vocês e tchau. Obrigado vocês por terem participado aqui. Vocês são lindos. Espero que essa amizade nossa só fortaleça cada vez mais. Fiquei muito feliz de todos vocês que eu conheci aqui. E levarei vocês no meu coração pra sempre. E sim, alguns do meu ânus, porque machucou. E areia na boca, né? Não sei do que você está falando. Obrigado, ouvinte, por ter ouvido aqui. Que você tenha uma semana excelente com histórias completamente engraçadas pra você mandar no e-mail aqui ou nos comentários. Até o próximo episódio. Tchau! It's alright, you are internet.